Tentar uma preta não é mais? Você tem que ver o doce de goiaba. Ô Gui, se assim no meio do jogo eu vim aqui abraçar você, assim, dar um beijinho, não assusta não, tá? Eu tô acostumado que a Tamir senta aqui. Memória muscular. Comer, mano, doce. Memória muscular que chama. Vai faltar brilho ao doce. Vamos botar no super silencioso. Mudo. Que queijo? Não precisa avisar ela, cara. Eu recebo notificações, mas não interfere na gravação. Algum queijo que seja bem salgadinho. Parmesão? Queijo parmesão que seja bem salgado? Provolone. Provolone é mais salgado. Não, porque ele é defumado também. É. Mas ainda assim o gosto fica mais salgado. Mas é porque o de Minas, ele é, o da Canastra, ele é mais salgadinho e... É bem salgado. Ele usa uma bactéria mas francesa. Mas esse é queijo fresco, né? Hã? Não, deve ser queijo branco, vocês estão falando. Não, o queijo de ouro da Canastra não é... Esse é meio amarelo, amareladinho. Amarelinho. Geraldo fresco. Não, tem um frescal. É que tem o frescal e o queijo de sarda Canastra. Bem feito, da Canastra. Ele é curado, né? Uhum, é. O frescal não é curado. O frescal não é curado. O Clego atacou ele. Curou ele. Olha, vocês são 152. Cara, eu vou pegar domínio da vida. Né? A gente tá na metade do ano de sessão? Já li todos os oficiais. E... Então o quê? A gente tá com, quase chegando na metade do ano de sessão. Com metade? Ah, ok. Né? Eu não, posso cara. Curar em 115. É, daqui a 30 dias vai ser metade de um ano de sessão. Daqui a 30 sessões. Hã? 30 sessões. Cara, já pensou que a gente vai chegar em um ano de sessão? Nossa. 365 sessões? São 7 anos, teoricamente. Mas demorou quanto tempo pra fazer meio ano? 7 anos não, porque tem... 6 meses, demorou uns 4, 5 anos pra fazer praticamente 6 meses de sessão. Mas nem foi pra sair de Valcária. Aliás, na verdade, tudo isso é um sonho, a gente ainda tá em Valcária. Cara, basicamente, né? Basicamente. A gente, tá com... a gente é escravo do Ron, já fazendo arma. Quem é que você tá chorando, palhaço? É, o que você tá falando aí, palhaço? É, pra você rir, fazer a gente rir, palhaço. Ô, oh, Rafa, fecha aí, tem uma mosquinha coisando. Isso aí me lembra muito, sabe o que, cara? Quando você faz aquelas compotas de maçã. Parece. Você deixa ela bem caramelizada. A calda tá muito boa, velho. Cara, tá show, hein? Porra. Nossa, filha da puta comprou um negócio de hipnose, eu não sabia que tinha. Ele mandou foto. Eu sei, mas eu não vi que, tipo, nós. Eu vi doce de leite, doce de leite, doce de leite, doce de leite. É que é doce de leite com nós, doce de leite com nós, hein? Eu adoro nós também. Tinha um com castanha do Pará. Nossa, isso é bom demais, cara. Eu adoro castanha. Nossa, lá, tinha leite de pinhão. Tem doce de. Não, pinhão também já é bem. Pergunta quanto tempo ele vai demorar pra voltar pra lá. Acabou de fazer um queijo doce. Mas é queijo, é mais Minas, exótico do que tudo com queijo, até sexo. E o redondo, o que você. Esse queijo. O sexo é melhor quanto mais fedido foi o queijo. Meu Deus. Mano. Vamos jogar, gente, por favor. Ó, vamos legal, cara. Já fez sexo no mineiro? Eu fui lá, lá na pidaria, cara, em Minas. Sabe que a gente tem cestinha de pão? Aí tinha cestinha de pão e a cesta de pão de queijo. Nossa, eu acho que eu tô muito, muito animado. Mais de um pão de queijo? Porra, mas não, é super da sombra. Mas tem um pão, francês, pão francês, aquela cesta de pão. Tinha um do lado uma cesta de pão de queijo. Que é vídeo da granel, assim, também. Você tem... Não sei, como dois já enjoo. Nossa, adoro pão de queijo. Deu vontade de comer pão de queijo. Come queijo e dois de pão de queijo. Atualmente qualquer coisa me dá sono. A vida, é um negócio meio de delícia, né? Nossa, verdade. É, tanto que você esqueceu de pegar minha água. Tá um pão, de, pão de queijo com doce de leite é fantástico. Experimentem. Então, é muito bom. Ela também é bom. Tá, está sentada à direita de Jesus. À esquerda de Jesus. Washington. Não, eu gosto. Essa é a cebolinha. Tudo a cebolinha. Cebolinha. Ah, ficou dois tempos lá dentro e transformou água em vinho, poser. Não é Jesus. Joga uma gotinha de Jesus aí dentro pra ver se vai ficar rosinho. Não fica nem com, aquele, com aquela quantidade vai de corante. Vermelho? E aonde vai estar seu Deus? Poxa, não posso ver, mesmo. Hoje, os vicentinos foram arrecadar alimento, né? Então eles ficam na frente do mercado e o pessoal doa. Não, é fácil entrar no mercado, mas tem mais engraçado? As pessoas queriam doar pacote de macarrão, mas elas doavam um pacote específico de macarrão. A marca Padre Nosso. Meu Deus. Era só esse macarrão, aquele de sopa, hein? Nossa, concha. Ai, ai, ai. Não é pra igreja. Só pelo LOL, né? Quer macarrão? Pera lá. Não vou comprar um pra você. Tem um macarrão Ave Maria também, né? Eles esqueceram. Podia ter usado Ave Maria. Era só isso. Estou pé da vida que estou sem nada. O Rafa tá monopolizando a Mas. Pode pegar, essa tá limpa. De minha água. Essa que eu tava tomando. Ah, tava falando que tava formiga, né? Pra alguém pouco doce. Formiga! Mosca, abelha. Mas eu nunca vi formiga nessa mesa, cara. Ah, tem criança que voa, né? Formiga que voa. Tem prostituição. É aquela aleluia. Feitiçaria. É, formiga tonta. Já vi a. Bom. Essa menina falando. Vocês lembram onde a gente tinha parado? Sim. A gente desativou a torre e talvez as coisas consigam no tempo. Desativaram, né? A torre, foram pro palácio de Nundaren. Sim, salvamos a princesa. Salvaram a princesa. Depois de uma cena engraçadíssima. No mundo de gravidade invertida. Sim. Ainda bem que não era mundo perspicaz. Ah, verdade, ia roubar a coroa. Você tava do lado do cara. Eu tô pronto pra roubar a princesa coroa. Pediu desesperadamente pra você arrumar alguma coisa pra ela do local onde tem o refúgio dos elfos, onde tem os elfos morando. Pra exterminar todos os elfos. E pediu pra pegar a coroa do que tá na cabeça do Halvor. Porque com a coroa ela consegue sentir onde tá cada elfo dentro de Lenoren, qual o estado emocional de cada um, e consegue com a coroa teletransportar todos eles pro local. Eu tenho corrente. É pânico em Valcária, mano. De novo. Então, querida, se arrumar alguma coisa do Valcária, ela consegue. Tá me sentindo bem mal pra eu vir pra cima. O Celerinho arrumou mais quase que essa situação da hora. A lojinha que a gente comprou. Sim, mas a do seu próprio Deus, né? Ela comprou uma de cada. De repente, no meio da cidade de Valcária, brota 50 mil elfos. Tem uma estatuinha da torre de Valcária. Torre de Valcária. O que é torre em Valcária? Estatueta. A estátua tem uma chaveirinha da estátua. É um chaveirinho da estátua. A gente tem um chaveirinho da estátua, além dos deuses. Sim, você tem uma vocariazinha pelada no bolso. Isso, foi o que eu usei. Lá embaixo tá escrito Made in Hond. É uma página interna. A gente já usou e deu certo. Made in Hond. Certo. Mais uma coisa, além disso. Ah, estou me sentindo mais forte. Subiu sua força? Do nível. Cura tudo, todos os slots voltam. Não. Mais uma coisa, vocês tinham entrado em contato com o Rei Thoros e pedido pra ele, ensinou pra vocês a usar o Viva Voz do Anel, né? Sim. E tornar ele em tempo real. E pediu pra vocês. Vocês pediram pra ele destruir o templo, derrubar o templo. Falaram que agora a torre não bloqueava mais magia. Pediram pra ele derrubar o templo. E ele pediu duas coisas pra vocês: criem uma distração e me passem a localização exata do templo. E a distração tá chegando agora. A distração tá chegando. E assim ele tinha dito que ia passar em frente ao templo e esfregar o anel na testa pra passar a localização pra ele. Que ele queria chegar de surpresa lá e pegar os clérigos desprevenidos. Certo? Certo. Nesse interim, enquanto vocês conversavam com a princesa, a ser ainda desconfiada dela, né? A Lisbeth começou a preparar uma evocação, começou a conjurar um feitiço e começou a se agitar as águas do rio, enquanto a Ciere começou a manipular a tempestade, a chuva que estava correndo lá fora, para se transformar numa verdadeira tormenta. O Griel ficou invisível graças à magia do Celerim e foi até lá fora, onde estavam as tropas em revista, né? As tropas todas ordenadas, todo o pelotão da Aliança Negra que reside em Lenoren. Todo mundo diante do portão de entrada, aguardando a chegada do Ai-Hak, né? O Imperador Supremo. Eu hackei. Na hora que o Griel chegou, no meio do pelotão invisível ali, diante do portão, e aí o rio ondulando ali e quase jorrando uma onda para fora dele. Nesse momento o Griel avista, por exemplo, o Rei Holgor no meio da multidão, cercado por seus guardas, né, com a coroa na cabeça, e aí você escuta barulho de passos, barulho de tambores e toda a Aliança Negra gritando em uníssono. Ai, Hak, e você vê o portão aberto diante de si e você avista Tuor Ironfist, aquele bugbear gigante de 6 metros de altura em cima de uma carruagem de guerra sendo conduzido para dentro. Ok, agora perfeito. Hora perfeita de roubar uma coroa. É, você tá meio horrível. Hora perfeita de roubar uma coroa? Hora perfeita, porque tá todo mundo olhando pro Tuor, não pro rei. O Kevin Costner tá olhando pro rei. Mas eu tô invisível, não tem problema. Pra onde o Tuor tá olhando? Eu sei, mas... Se eu não vou tentar ser bem discreto. Eu posso me esconder na chuva. Posso usar a chuva como... Na fazenda. Como se esconder. Eu acho que é o contrário, né? É, tá invisível. E mesmo assim, Jeff. Sim, mas a chuva invisível revela pessoas invisíveis. Não, mas eu posso usar, a chuva pra me ocultar. Nunca assistiu o Predador, não? Máscara da Natureza da floresta. Sim. É, chuva forte na verdade. Na verdade, essa numa situação, mas em outra situação ela te transparente, porque senão a gente não ia conseguir chegar nesse filme. Nessa revelaria, é isso? Sim, porque você está se mexendo. No final, todo mundo está invisível. Você é invisível e você está se mexendo. As pessoas estão vendo uma massa de chuva se mover. Em sentido diferente da chuva que tá caindo do céu. Sabe em filme quando tem algo invisível, mas pra gente ver o invisível, ele sai do contorno? É o que ia acontecer com você. É isso mesmo. Caralho. Tipo a análise dos X-Men. Como é que você fica invisível ou intangível? Você só fica invisível, você continua tão Você desloca a água. E se tiver uma chuva forte, você desloca aquela água da chuva. Você não fica, fica mais fácil de te ver. A não ser que você fique parado no meio de uma chuva e a pessoa tá te procurando ali, e aí a chuva vai te camuflar. Mas a partir do momento que você tá se movendo, você, no fim das contas, facilita, né? Bom, bola tá com o Griel. Eu vou... Tuor era um fist entrando. Os portões terminando de serem escancarados, abertos com tudo. Uma imensa carruagem de guerra, tá? É um carroção enorme. Um carroção de 4 metros de altura. As suas rodas têm 3 metros de altura. Já sei. O... Sobre esse carroção, existem diversas armas, você vê canhões laterais, tá? E na frente dele, ele é adornado com a cabeça de um dragão feito de madeira e rocha, tá? E na ponta, na frente dessa cabeça de dragão, você nota que existe um tubo e uma chama crepitando ali, tá? Lutando contra a chuva naquele, na ponta daquele tubo, daquela boca daquele dragão, tá? Pela costa do tubo. Na plataforma... Praticamente em cima daquela cabeça do dragão ali, um pouquinho mais atrás dela, tá? Entre o que seriam os chifres do dragão, você vê aquele bugbear de 6 metros de altura, com o seu machado nas costas, exibindo ele, tá? E entrando ali com uma aparência orgulhosa, altiva, né? Enquanto a multidão vai bradando o seu nome. Ok. Duas coisas. O Miss Step, ele faz barulho, faz fumacinha, alguma coisa? Miss Step, boa pergunta. Eu acredito que não. Porque eu não posso ficar parado, Miss Step tá ali dentro, troca o coroa. Mesmo que você seja noturno. Tava pensando nisso agora. Miss Step, sai. Castar magias ou atacar, sai de invisibilidade. Não, mas agora é invisibilidade, tô vendo que não vai adiantar muita coisa. É, uma hora invisibilidade. Componente verbal. Não sei, mano. Verbal faz barulho. Mas procura só. Escolher outro poder. Blim, faz assim, blim. Teleportar! Eu posso tentar fazer componente verbal baixinho. O seu componente verbal pode ser cai, cai. Pô, porque assim, ó, eu tô com dois pensamentos. Ou eu vou tentar entrar com o Misstep, pegar e sair, ou vou criar uma distração e vou pegar e sair, entendeu? Porque eles não vão olhar pra mim. O que vocês preferem? Como? Que não olha pra... Opção 1, eu vou tentar entrar com o Misstep, pegar a coroa e sair com o Misstep. Ou, segunda opção, é criar uma distração pra que eles nem percebam que eu tô chegando perto. Mas a gente tá criando distração. Só esperar não foi mesmo. Suficiente ainda. Ainda? Espera? Ainda não foi nossa vez? Ninguém agiu? Só a Denise? E até mesmo eles fazem um... O que eu pensei foi o demais ainda, porque eu pensei que eu vou fazer um tornado aí. Não, mas aí vai chamar atenção pra você, você tá invisível, qualquer coisa que você faça com um ataque você perde a visibilidade. Não, vou ficar visível, só que vai ser um fucking tornado. Eles vão lá pro tornado. Assim que eles vão pro tornado eu vou e pego. O que chama mais atenção, um tornado ali ou não é? Tornado, eles não vão nem ver o Rafa. Espera o tsunami, será que o tsunami não vai agitar ele? Quando você tá parado ali pensando, você sente a chuva ficando mais forte sobre você. Mais forte, os ventos cada vez mais violentos, cada vez mais furiosos, tá? Você olha atrás de si o rio, teve o caudaloso de Lenore, tá? E ele quebrando assim na margem dele. Ok. Com tudo, quebrando cada vez mais. Antes de emborcar, como da partida que uma hora ele vai emborcar, eu vou ir bem devagarinho para não chamar muita atenção e andando até perto do rio. Na hora que desemborcar a água, pessoal, nossa! Olha o rio! Essa vai ser minha ideia. Você vai fugir, você é um velho, mano. Bom, joga o céu. Vamos lá. Talvez o rio. Tem vantagem por estar invisível? Tem vantagem. Como que é o nome? Eu dois. Já que ele vai devagarinho, a chuva não vai... 41. Revelá-lo. 41. 41. Pelo 9? Tem 725 soldados ali. Olha os 725 testes. Fala com vantagem. Algum deles vai dar 41? Pode ser. Caramba. Tem muita gente olhando. Caramba, se algum deco 41. Pera lá. É, não, Jeff. De acerto aqui que eu acho que se aplica nessa. Jeff, nossa, creio que não. É, indetectabilidade. O boom, eu acho que não posso ser detectado por meios mágicos e também o. Uma vantagem de elfa, não posso ser detectado por meios não mágicos quando eu tô de stealth. Detectado por vidência. Tem o do Ranger que você não pode ser detectado por meios não mágicos. Exato. E o Epkimon que pegou que não pode ser detectado por a magia de adivinhação. Uhum. No caso, vidência e adivinhação. É, Locate Creator, essas coisas. Você vê o do Ranger aí que eu não lembro de cabeça qual. Ah. É isso aí mesmo. É. Você não pode ser detectado por meios não mágicos, a menos que você queira. É, obviamente eu não quero, né? Não, eu quero. Ah, vai que você quer aquela uma emboscada. Aqui, Jeff, é Vanish, 14º nível. Vanish? Eu posso dar uma ação bônus pra me esconder? Vai ficar branquinho. É por isso que eu não posso. Não pode ser rastreado. E eu não posso ser rastreado por meios não mágicos. Não pode ser rastreado. Sim. Não podem seguir seus rastros. Ah, ok. Mas eles podem te encontrar mesmo assim. Quero te encontrar. É do Ranger revelado do. Mas ele tem um epic bom, ó. Tem epic bom. O que é epic bom? Faz certinho. Ó, tipo, cada 20 caras. Quanto deu o seu teste? 41. 41. Você não tem desvantagem pra atacar criaturas invisíveis perto de você. É. Bom, né? É, seria meio que assim: cada 40 caras eu ganharia um bônus de mais um no meu teste. Valeu. Você tem um bônus de mais 19. Não, mas aí não. O Griel, ele 18. Tá parece próximo do rei. Vamos estipular uma distância máxima de avistamento nessa chuva pesada. Nada a ver com isso, 2002. No meio do tumulto do iHack ali. Uns anos com diferença. É um cara de hominho. Vamos pôr uma distância máxima de 12 metros. Quantos 40 hobgoblins cabem em 12 metros? Porra! Bom, hobgoblins são maiores que humanos, né? Mesmo tamanho. Mesmo tamanho? Cabe 4 por 1,5 metro, se ficar todo mundo juntinho. É, todo mundo juntinho cabe 4 em 1,5 metro, né? Eles não estão lutando. São 12 de raio ou diâmetro? 12 de raio. Não, 12 de diâmetro. 12 de diâmetro, tá com a coluna. Não, peraí, deixa eu ver. Griel aqui, 12 metros de distância do Griel, dá pra ver ele. Então 12 de raio. 12 de raio. 12 de raio, então vai dar... 1,5 metro vezes 8. 12 metros vão ser 8 quadrados. Uhum. 30, 30, 30, 30. Pra cima e pra baixo não. Pra cima e pra baixo não tem. Só se tiver um montado de cavalo no outro. Não, se tiver... 8 quadrados, 24. Não, eu tô contando nas todas as 24 quadrados, coordenadas. Isso aqui ele fez pra cima e pra baixo. É, pra que... São 30 pra cada lado. São os caras saindo da terra, pera aí, cara. Tá fazendo a cruz, dá 120. Entendi. Se ficar todo mundo um do ladinho do outro, a 12 metros. Sem espaçamento? 30. Uhum. 30. 30 e 30. Qual é, ô, Bredão, qual que é a área do área de um círculo? 2πr, não é? Então 2πr, pi... Você faz um quadrado que é mais fácil. Hã? Faz um quadradinho que é mais fácil. Não, é, tem forma de saber a... Não precisa ser círculo, faz um quadrado que é mais fácil. Só um valor aproximado, ó. 64. 3, 6, 18. 9, 12. Caramba, dá metade da tropa do lado do rei? 3, 6, 9, 12. Então são. O rei tá no meio. Vamos por 20 quadrados. 20 quadrados por quadrado. O rei vai estar no meio e os caras vão estar aqui, ó. 400. Mas tá todo mundo ao redor do rei? 400. O rei tá no meio. Tem 400. Vai deixar o rei isolado. Mas vai estar, tipo, todo mundo em 20 quadrados? O portal é gigante. Tá o rei aqui mais ou menos, os caras tudo aqui em volta. Peraí, 20 vezes. Ou o rei tá um pouco atrás. 400. No meio dos caras, os caras aqui. Quadrado, 1.600. É que quadrado, tipo, o portão daria muito mais que 600 quadrados. É, o portão dá muito mais. Não, tá todo mundo lá do rei. É, não é que tá todo mundo aqui. É, as tropas estão concentradas. Daria então, umas 100 pessoas no máximo. Nossa, gente, que maluco. O quê? Dá 400 quadradinhos, isso mesmo? Dá, 20 vezes 20 é 400. 20 e 20. Que loucura. Então tem 400, cada 40 dá mais 1, eu teria um bônus de mais 10. 16. No máximo. Chegar. Na verdade são 16, não são 20 quadrados. 8 e 8, né? É, 8 e 8. É, 8 e 8. 16 e 16. Vezes 16 dá 250 e pouco. Sim. Quanto é 16 e 16, caralho? Acho que é 256. Redonda 20. 400, vai ter no máximo 40. É 256. No máximo um bônus e mais 10. O máximo é 1.600 a mais. No máximo um bônus e mais 10 eu posso ter por quantidade de pessoas que podem estar atentas a você. Tá. Vou rolar um teste. Então com esse bônus de mais 10. Ok. Certo? Com vantagem. Sem vantagem. Oh, oh. Porque eles têm uma distração que é o Tuor chegando. Sem vantagem. Como você tá stealth, você tá devagarzinho, né? Fica elas por elas ali pra questão da chuva te revelar ou te ocultar. Né? E eles não estão deliberadamente procurando você. É. Ainda bem. Ainda bem. Os caras não são paranóicos. Não sabem que você tá ali. Não, pera aí então. Mais 10 e eu vou pegar um Hobgoblin. Se chegar mais 15. Pegar um bom. Mas ainda assim, tipo. 41? É. 25. É. Pegar a ficha de um Hobgoblin. Vamos ver qual que esse cara tem de percepção. Não vai ser muito. Rob Globa. A última. Mas aí não seria a passiva dele? Eles não estariam. O Jeff. Você falou, vou pegar o Rob Globa. Seria passiva. É a mesma coisa. O Jeff. É a mesma coisa. Então, o cara tá perguntando, não seria percepção passiva? Seria passiva. Muito bem, porque eles não estão procurando isso. Com mais 10? Então, não, mais... 41 nunca. Então vai dar 20, no máximo. Não chega, mano. É. No máximo. Eu não me veria. Pode ter 40, vale 20 na. Eu tenho 28 de passiva, com mais 10 chega a 38. Não, não, você tem 28 de passiva. É passiva. Passivuda pra você. Tá, tá, Gabriel, você ocultamente vai se esgueirando entre aqueles. As fileiras de hobgoblins que estão ali. Tá? Estão lá. Ai, ai, ai. Aí ele baixa o braço. Você passa na frente de um, ele para, olha assim, né? Aí ele continua gritando o nome do Tuor Iron Fist. Só pra dar um momento de tentar. Ele dá uma cutucada no cheiro. E aí você chega tipo... do lado do Hogwarts. Ok. Cutuca o parceiro aqui do lado, vai. O Hogwarts tá lá, empolgado também, gritando o nome do Tuor. Quando subitamente. Você escuta. Ó. Já sei que a gente jogando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E de repente você vê, surge assim uma coluna de água de 30 metros de altura do rio. Vai cair tudo. Surge uma coluna. Ela parece como se fosse um geyser explodindo do solo. Aquela coluna, ela sobe 30 metros de altura. E do mesmo jeito que ela sobe, ela despenca pra ambos os lados do rio. Tá? Quando ela despenca, você não consegue saber de onde que vem tanta água ali, tá? Vem aquela torrente de água, vai se espalhando pros dois lados e vai cobrindo todos, tá? Quanto que é a sua percepção passiva? 28, tá? É o suficiente pra você ver. Tuor tá lá com o machado dele nas costas, né? E ele olha e acena pra um hobgoblin daqui, e acena pra outro dali, né? E aí, subitamente, ele olha pra frente, olha na sua direção. Ele tá com o machado na mão. Ele me viu. Com o machado na mão. Ele olha na sua direção. Ele arregala os olhos. Não de medo. De espanto. Tá? Ele me viu. Olha na sua direção. Ele arregala os olhos. E aí ele grita. Preparem-se! Só pra saber, o rio tá atrás de mim? O rio tá atrás de você. Okay. É o rio, não é você. É. Só pra... O cara, só você tiver. Quando ele grita, prepara-se, todos os hobgoblins... começam a vibrar junto com ele. Louco, e vem aquela onda com tudo. Okay. Aquela onda vai vindo com tudo e vai varrendo hobgoblins, vai arrastando eles, jogando todos eles pro chão. Tá? Quando os primeiros, mais atrás, você começa a gritar desesperadamente, todos eles se voltam pra trás pra ver o que tá acontecendo. E aí eles vêm, aquela onda, aquele vagalhão vindo, cobrindo as casas mais baixas e arrastando tudo que encontra pelo caminho. Vem aqui, a gente devia ter feito isso mesmo. É. A dificuldade pra fazer uma coisa que eu não tenho ainda é o nível acima vezes 10, né? É, bichinho tá junto. Bichinho, quer bichinho, dar o bônus de re-enter pro seu stealth? Não, pro meu pick-pop. O pick-lock. É. Então, ó, de 0 a 15, de 85 a 90 eu falho. Eu sempre tiro valores medianos. É 30? É. É 35 a 100. 25, 26, 27. Então, de 0 a 15 eu falei, de 85 a 100 eu falei. Ah, tomar no cu. Quanto você tirou? 8. Os inspiração reenrola. Inspiração dá pra reenrolar. Sim, você reenrola o dado. E eu não tenho inspiração. Não, inspiração. A inspiração é pra você jogar com vontade. Caralho. Faz o ponto herói pra você reenrolar. Mas se ele jogar com vontade, faz a habilidade. Obrigado. Essa daí. Como que seria? Eu sei o que você vai fazer. Não, você não tem vantagem. Você adicionar o bônus de nível de Ranger dele no... Ah, até teria vantagem numa jogada dessa. Jogaria 2d100 e pegaria o melhor. No Slice of Hands. Ah, não. Pronto. Consegui, Jeff. Então eu tenho um bônus de mais 24 pro meu... Pra roubar. Pra roubar ele. Pra você roubar? É. Ok. Porque eu não quero que ele perceba que eu roubei. Se eu fosse ladino e tivesse na taverna, daria certo. Então eu jogo o teste de preço de digitação, que é... Slice of Hands. Slice of Hands. Slice of Hands. 29. 9 mais 24. 33. 43. 48. 48. É. Caralho. Certo. Mais 24 de bônus, né? Foi metade seu bônus. Metade foi meu bônus. Rapidamente. Na hora que aquele vagalhão vem vindo, todo mundo olha pra trás, começa a gritar desesperado. Onda gigante, onda gigante. Gritando assustados, desesperados. Começa a correr, trombar entre si, né? E aí você olha pro Rei Hogor, ele espantado, assustado, olhando ao redor, procurando um lugar pra se abrigar. Ele vê uma brecha pra ele sair correndo. Na hora que ele vai correndo, você vai. Puxa com uma mão, coloca com a outra. Não esqueça de falar, pânico nas coisas. E aí, Jeff? Boa! Eu vou tentar. Ó, eu não quero ser percebido, óbvio. Mas vou tentar sair sem ser percebido o mais rápido possível. Tá vendo se ele gerar um ataque? Vamos ler aqui pra não roubar. Boa, porque é tsunami, não dá pra você ficar no chão. Esse bagulho colado na nuca do Ariel. Ele atacou o Rei Hogor? Não, ele fez um uso de perícia. Uhum. É, perícia. Você achou que eu achei que o Rafa tinha falado alguma coisa só nunca. Achei legal na quinta edição que as coisas são muito literais. Dormir de mau jeito, tá vendo? É fácil interpretar. É, sei. Ok, Griel. Você coloca uma coroa invisível na cabeça do Rei Hogor. Invisível? Invisível? Ah, continua com a magia? Mas a magia é em mim ou no item? Tem pra mim? É em você e tudo que você tá carregando. É, mas. Deixa eu ver se fala que mas se você saiu perdeu dele... alguma coisa. É. Não sei não. Se eu jogar uma flecha no rei, ele vai morrer de farto. Caiu, ele cai de cima. Ok, ok, ok. Fica visível na hora que você for. É. Sai de contato. Enquanto ela tiver com uma pessoa alvo. Ah. Oh, que bom. Senão a gente é, senão já tá porra nenhuma. Esperar mais 50 minutos até o cara perceber que tinha uma coroa. Olha pra cima. Olha a coroa. Não, mas ele tá sentindo a coroa, só que as pessoas não estão vendo. Ok. É a roupa do rei, nova roupa do rei. Jeff, vou sair daí o mais rápido e seguro possível, que eu não quero ser visto. Ok. Pra cima. É... Agora eu vou rolar um teste com vantagem. E esse teste ele. Não é passivo. Tem árvore perto? Sempre. Tem alguma árvore bem perto de mim? Sim, é que só que pra você não traga pela onda. Então, senão eu vou entrar na árvore e sair lá na casa de Dalim. Pera aí. Só não sai da cidade. Não, não dá. Senão você sai de invisível. Bom, mudou a ação, né? Você foi rapidamente, trocou e você vai correr em direção à árvore furtivamente. Furtivamente, eu não quero. Ou só vai correr pra chegar rápido? Não, furtivo. Então rerola sua furtividade. Eu não quero ser visto. 16. 48. Hoje é dia do 48. 8 e 8, deu dados no momento. Caralho! O bagulho fez assim. Eu não vi, eu vi, caralho! Então eu vou gastar um ponto heróico e vou rerolar pra tirar 2 20. Demorou então. Tirar 2 20 na sua cara, ó. Tirar 8 e 8 de novo. Tirar 2 20 eu ganho você. 8 e 8. É 2 1 agora, mano. É 8 e 8. 11 e 1. 3 1. Caralho. Não, isso é possível. 11 e 9. Tá vendo? Dados no momento, não é pra mim ver. Só 20, 11 mais 9 e 20. Não tá vindo, galera. Interessante. Continua usando esses dados aí, né? Escapou por pouco. Não troca por verdinho, não. Você só vai ou você vai olhando esperto? Eu vou esperto pra caralho. Não, tipo, olhando você... ao redor, é. Os inimigos. É aquela. É, o Titanic tá afundando, tô entrando rápido antes que a água me pegue, mas esperto ver se alguém tá me vendo. Ele, que o caos ele tá me ajudando a ir mais rápido. Ah, deixa eu perguntar uma coisa: a invisibilidade, nesse caso, ela te deu algum benefício nessa rolagem? Não, eu joguei sem vantagem nenhuma. Mas não sei. Bom, não sei se. Só pra confirmar. Ele tem visão verdadeira. Aí fodeu. Provavelmente é. Você vai, corre em direção a uma árvore. Tá? Aquele caos, aquela onda gigante chegando até onde você tá. E na hora que a onda vai chegando perto de você, você entra através da árvore. E a onda bate e vai arrastando tudo. E você não vê o desfecho disso. Okay. Vocês estão lá na casa de Nudaren, tá? Todos. Quando a Lisbeth ela, concentrada lá na magia dela, ela faz alguns gestos e termina de conjurar a magia. Que ela abre os olhos, vocês escutam um ronco violentíssimo do rio. Tá, do lado de fora, próximo de onde vocês estão, escutam aquele som como se fosse uma cachoeira muito próximo de vocês. E depois o despencar daquela grande massa de água e arrastando tudo ao redor. Vocês escutam o barulho de escombros sendo arrastados, árvores sendo quebradas e arrastadas. Tá? E aí vocês sentem na casa do Nudaren um impacto violentíssimo. Do vagalhão se chocando contra a casa, carregando entulho, árvores junto. Tá? Porém, a casa do Nudaren não se abala com isso. Tá bem, pessoal, pode ser arrancada nesse bagulho. A casa dele não se abala, já ela tá continua aí. Lá aguentando firme. E aí? Passa alguns minutinhos e eu já chego, né? Passa uns minutos? Não, nem minutos, né? Deve ser um minuto, porque foi isso, eu já teleportei. Não, teletransporte instantâneo. É, só o tempo que o vagalhão passou. Você entra aqui e sai ali. E aí? Bom, você vai esperar a onda passar, você vai entrar. Não vou entrar com a onda na porta, assim, quando passou, vou entrar, então. Ou se eu chegar antes que a onda, eu entro e fecho. Ok. Como sei. Que cai lá dentro, né? Não tem árvore lá dentro. Oh, o cara é uma árvore. A casa é uma árvore. A casa é uma árvore. Não sei se eu posso teleportar pra dentro da casa, não sei. Se você teleportar pra dentro do cara, você vai chamar de papai. Eu acredito que eu tenho, eu sei que tinha umas árvores bem na frente da porta. Então, oh, mamãe, é, né? Bom, Gabriel. Depois de cerca de um minuto, mais ou menos, aquela onda que sai devastando tudo, ela desaparece. Somente sobra devastação por toda a Lenoren, tá? Aquela chuva fortíssima, com relâmpagos piscando o céu, tá? E as tropas de Ragnar ali se reerguendo, se recompondo depois daquele susto. Tuor Iron Fist tá agora no topo da muralha, gritando ordens pros soldados. É. Mandando os soldados se recomporem e se erguerem todos, né? E mais abaixo dele, mas também elevado acima dos outros soldados, você vê o Utukan de espada em punho, tá? Gritando ordens para eles também. E o rei? Tá pra ele também? O rei você não vê mais. Vocês estão vendo? Você não consegue avistar ele, ele no meio daquele tumulto, e os soldados eles vão se erguindo, se ajustando, se arrumando. Tá, e okay. Os bichinhos fizeram alguma coisa? Os xalote lá? Os abolete. Os xalote é o. Deve estar fazendo. Bom, eles estão por aí. Caralho, jogado em cima do monte negro não fez nada. Vocês não estão lá vendo? É, exatamente, você está lá vendo. Os caras não iam estar gritando ordem se fosse só isso, não, eu acredito. É. Ok, Jeff, vou entrar então. Correndo e fecha a porta. Entra rapidinho na casa de Nudaren. Vai entrar um pouquinho de água, né? Fecha a porta. E aí vocês veem o Gabriel chegando tudo molhado. Alguém viu lá de fora. Eu tenho boas e más notícias. A boa é que eu peguei a coroa. Sério? Aqui eu preciso dela. E agora com essa estatueta, eu posso levar todos pra lá. E a má notícia? Menos aqueles que estão no andar na mina. Qual é a boa? Thor chegou. Não. Thor maldito, acabou de chegar, maldito, tá na muralha. Desgraçado. Ele já está de volta aqui. Sim, Thor chegou. Ele te viu? Acredito que não. E o Urutukan tá do lado dele. Estão na muralha gritando ordens, então. Acho bom a gente ser rápido. Não sei, eu não parei pra pensar, então. Só quis voltar rápido. Você não escutou nada? Não. Eu quis ser bem rápido. Então você viu como eu voltei rápido? Sim. Então. Eu me teletransportei pra cá, vamos ver os olhos. Já? Queria saber o que eles estão planejando. Ou se eles... Olha, eu só digo uma coisa, o machado do Thor é maior que um Múrin. E é mesmo. Acho que ele é maior que o... Não, eu tô falando, dele, eu tô falando o machado dele. Você parece a coxa de esquerda dele, amor. O Thor é grande. Tá, então essa é a hora da se ele ir até o templo e ajudar os anões. Eu acho que é agora. Mas, sim. Ah, sim, sim, deixa comigo. Selene, você pode fazer comigo igual fez com ele? Posso. Gastar outro slot. Então vá devagar. Deixa comigo. Você deu slow pra ela? Não. Deu slow pra ela, que cuzão. Nada, invisível. É, eu intimo, né? Fica invisível, mas não vai devagar. É uma merda aqui. É 40%. Eu acho que ela pode ficar invisível por meios próprios, não é isso? Claro que ela pode. Seguir o roleplay. Então que ela vai gastar o slot dela. É. Ok, e assim ele sai e deixa vocês lá. Ok. Então, como só pra enquanto eu... Só pra pensar então aqui certinho. A gente vai então teletransportar todo mundo de uma vez, certo? Tem que tirar os caras da mina. Mas é instantâneo, não precisa a gente. Só ver isso com a princesa, não precisa de É instantâneo, princesa. É instantâneo. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, então pedir pras fadas não interferirem nisso. A gente derruba o templo, os fantasmas dão uma ajuda pra gente, só que não colocar as fadas em risco, já que já pode tirar todo mundo aqui sem mortes. Não. Aqueles que estão na mina, que estão próximos daquela pedra negra, okay. Eu não consigo transportar. A gente tem que então, os escravos primeiro. Então eu acho que seria bom a gente estar indo pra lá, então. Que uma pedra tira seu poder? Ela interfere. Existe quantas pedras aqui, ó? Se eu tentar transportar... Você falou naquela grandona. Aquela enorme que tá no fundo da mina. Ela interfere no teletransporte. Se eu tentar transportar a luz de lá, pode acontecer alguma coisa muito grave. Eles podem ser transportados pra dentro da pedra e ficarem presos lá pra sempre. E como é que a gente vai avisar os demais que estão lá embaixo? Ou talvez a pedra possa sugar até a mim mesmo. A gente vai lá e busca. Se eles estiverem dentro da sua cela, você consegue? Não. Não? O andar da mina, ele é todo maculado por aquela pedra. Você consegue fazer um portal lá de baixo, pra aqui, pra, daqui pra, de lá pra cá? Eu consigo. E outra coisa, acho que a Siri mesmo consegue, em vez de vir de lá pra cá, porque daqui pra outro lugar já. Não faz sentido ela vir de lá pra cá e daqui pra outro lugar. Vamos direto pra outro lugar. Existem arbustos dentro da mina, não existem? Mas é que perto. Sim. Ela falou que perto do. Ela falou perto da pedra pode. Cria um arbusto, coloca todos os escravos dentro. Começa a reunir. Vai ser linhando. E aí, tira. Em off, eu vou dar uma ideia pra vocês, que também não tá, mas ela falaria aqui. Ela tava com a ideia de abrir o portal dela. Do plano dela lá dentro e os elfos correndo pra depois fechar. Sim, só que ela não tem mais uso, eu acho. O último foi aqui agora pra colocar as. Ainda tem. Tem um ponteiroco dela. Então, eu tava pensando em usar o transporte via as plantas lá dentro, de um minuto, reunir todos os escravos junto e passando. Deixa o ponteiroco dela vocês. Pode ser. Porque eles estão todos trabalhando, é só fácil, vai entrando. Inclusive, eu posso mandar eles direto pra. Pra porta do reino de Valve e Valcária. Sim. Que eu toquei em todas as artes online. Mas o prato favorito do Tarrasque é elfo? O quê? O prato favorito do Tarrasque é elfo? Não, dos Three Queens. O prato que favorito do Tarrasque é tudo. Alimenta o Tarrasque da família. Mas isso não é perigoso? Eles podem ir pra lá e acabar matando. Então, o que vocês acham? Mandar direto pra Valcária? Um minuto, será que a gente tinha todos? Se eles estiverem todos reunidos, sim. Então? Não? São quantos escravos estão lá? Não, tem escravo pra caralho. A gente não vai conseguir salvar todos. Escravos ali. Todos os escravos a gente não vai conseguir salvar. Gente. E não, por mais que a gente queira salvar todos a gente não vai conseguir. Então, você pensa pequeno, a gente consegue. Ele só tem que ir aos da mina. O resto ela tirou. Ela tira. Fica aberto eternamente. Então é mais fácil usar o plano dela. Então vamos pra lá então? Ah, tem que esperar ela voltar. Se ela voltar, a gente vai. Mas e quanto a biblioteca? Isso que eu ia falar agora. Leva os elfos e a gente vai direto pra biblioteca. Então, aí, pegando os elfos, colocando dentro do plano dela, biblioteca. Já que vamos estar lá dentro. Acredito que a cidade agora vai estar sob vigilância total. Eu acredito que a cidade agora. Você viu como tá lá fora? A cidade está sob ataque. A cidade tá. Olha, não sei que magia que ela fez. Achei que ela era boazinha, mas ela destruiu a cidade. Acho que justamente por isso. Então, acho que vai ter guarda pra todo lado. Isso é bom, porque eles vão estar reunidos num lugar só. Sim. Então, a chance de estar todos no castelo é muito pequena. Eles vão estar a cidade inteira tentando ajudar. E acho que se eles estavam se preparando pra alguma coisa... E homem, nós somos orcs. Eles devem estar mais juntos lá fora do que no dentro. Vocês acham que... Agora que o Tior tá aqui, esses goblinoides vão ficar... Tior. Vão ficar... menos temerosos? Ou vai aumentar o moral deles? Eu acho que eles vão ficar mais receosos. Eles estão sob constante vigilância agora. Só que agora a moral deles está maior, porque eles sabem que o campeão deles está aqui. Então, tudo bem, mas assim, provavelmente pode ser que as linhas de defesas fiquem mais intransponíveis, mais fortes. Pode ser. E a gente não vai conseguir entrar na biblioteca. É que nesse momento eles não estão preocupados com isso. É. Mas a gente está preocupado com isso. Sim, a gente está, mas eles estão tentando resgatar a cidade. Eu acredito sim, é porque o principal foco deles, na minha opinião, por hora, é justamente a biblioteca. Porque quem foi que falou que foram buscar um paladino? Eu entendi o que você quer dizer, Top. Quer dizer o seguinte: alguém lá, se tiver dois neurônios, vai falar: coincidência, justo agora tem esse maremoto. Deve ter na biblioteca, vamos pra biblioteca. Realmente. Se tiver alguém inteligente lá, ia aumentar as defesas da biblioteca agora. Teve gente inteligente suficiente pra poder desarmar a torre e colocar. Ah, mas pra não ser enganado por uma simples invisibilidade. Sim. Ele não me viu, acredite. Só aquele pouco tempo que a gente chegou aqui, eles já descobriram o mesmo tanto que a gente da. Então, eu acredito realmente que. Descobriram que a gente descobriu. Tudo bem, mas agora eles sabem que pode. Mas a gente não descobriu ainda os enigmas, eles já sabem que precisam de um paladino. Isso a gente já sabia também, né? Eu não sabia. O primeiro enigma é uma habilidade do paladino. Não, é o segundo, né? O primeiro parede. Então, vamos fazer o seguinte: a gente salva o pessoal da mina a gente vai à biblioteca, mata o guarda que estiver lá e entra na biblioteca. Eu posso tentar fazer uma. Você pode abrir seu plano quantas vezes por dia? Eu gasto um slot. Porque a série só pode fazer isso uma vez por dia. Pra ela fazer lá e salvar os gastos vai ser difícil. Porque meu plano não cabe todo mundo, não. Não, mas é que eu tô fazendo o seguinte: a gente vai precisar dela. A gente vai precisar dela pra abrir a biblioteca. Eu não quero ir levando ela, queria que ela ficasse um plano. Chegando na porta da biblioteca, a gente tiraria ela. Ela abriria a porta e a gente guarda ela de novo. Vocês não podem esquecer também que a gente ainda tem além dos soldados dos elfos que estão nas minas, a gente ainda tem a Levandra, a Kyra lá dentro, que ainda não sabe o que está acontecendo. Elas estão na. Então, mas você entendeu o que eu quero? O que eu quis dizer é o seguinte: eu queria que o Solerin escondesse a rainha, a princesa, mas ela não falou pra ninguém? Eu pensei que ela tinha falado. Não, ela só viu. Ela só viu. Mas o problema é que nesse momento de agora, a gente não sabe como é que tá o tumulto lá. Eu vi que pelo menos a. Princesa. Sim. Você tem algum plano seu que você possa se esconder? Não. Não sei se entrou nas células. Você guardaria? Ela poderia falar seu plano esperando? Em segurança? Aqui eu tô em segurança já. Não, mas, de novo, a gente vai ter que abrir a biblioteca. A gente vai precisar da princesa pra abrir a biblioteca. Não, a princesa não abre a biblioteca. Mas ele já pegou meu sangue. Só precisa do seu sangue, não precisa de você? Não. Então você vai pro plano da série junto com o pessoal. Pronto, melhor coisa. Mas você consegue usar a magia do plano da série? Você consegue usar a magia de teleporte de um outro plano? Eu acredito que não, tem que estar aqui em menor. Mas gente, assim que eu criar... Mas aqui com o sábio no Darin eu estarei protegida. É que a gente não vai voltar aqui mais aqui. Mas você ia ter que abrir duas vezes o plano, né? Não, já tá aberto agora. Tá aberto o plano? Tá aberto. Ah, então... Na hora que abrir lá, ela faz magia. Tem que abrir lá, sai, faz magia, volta. O que a gente tá falando é o seguinte, tipo, do teleporte, é assim, ir lá na mina, abrir um teleporte pra árvore, porque dentro da árvore de Nodarin já tá aberto o plano da Ciere, entendeu? Plano da Ciere, não, mas aí árvore da plano da mina. O pessoal sai aqui no portal e já entra. Então, a gente fecha o plano aqui e abre lá, entendeu? Mas deixa ele aberto aqui, gente, só faz um plano simples. Então, se a gente conseguisse fazer isso daí, a gente ia mandar direto pra Valkyria. O problema é exatamente isso. A magia não vai durar um minuto, a gente tem que fazer várias magias pro pessoal passar pra cá pra entrar, mas só se a gente fechar o plano aqui e abrir lá. O portal tem duração, show. É mais negócio fechar aqui e abrir se lá. Se fosse assim, a gente passava tudo direto pra Valkyria. E pode ser assim, então pode ser assim, precisa. Perto da pedra, você consegue tirar o resto das pessoas? Melhor não arriscar. Então ela tem que fazer isso agora. Melhor subir alguns andares. Então, que tal ela fazer isso agora? A gente vai pro palácio e aí a gente nem tira mais ela do plano, deixa ela esconder. E como que a gente vai tirar todos aqueles goblinoides lá do subsolo? A gente vai colocar no plano da Ciere e. Não, os goblinoides, tá falando. A gente não. Os goblinoides? Quantos será que deve ter lá embaixo? Bom, eu seguro eles, eu, os Murinhos, a gente segura eles. Teoricamente, nós somos goblinoides também, nós podemos ir despistando eles. Em todo caso. Que estão precisando de ajuda aqui fora. Pensa o seguinte, eles não têm guarda suficiente pra todo mundo. E pensa que todos os presidiários agora têm chaves em suas celas. Podem sair, começar uma rebelião e rapidamente ir pro ponto de encontro e sair, fugir. Mas o que você acha? Então, faz magia agora, coloca ela no plant, vai pro castelo, salva os elfos, biblioteca. Pode ser. Esgrião. Oi. Ó, oh, merda. É arriscado deixar os elfos sozinhos nesse lugar pra onde eu vou transportá-los. O ideal seria se tudo fosse feito junto. E nós fôssemos juntos também. Eu posso transportar todos aqui, além deles. Ok, então. Mas a gente veio aqui não com intenção de ir. Quando tudo estiver sair. Vocês vão ficar aqui pra sempre? Não, a gente não, mas já veio então aqui. Então podemos ir na biblioteca primeiro, depois. Eu acho mais seguro salvar. Eu acho que é mais seguro pegar o pessoal da mina pegar primeiro. Pegar livros e salvar pessoas, não, e não salvar pessoas. Não, sabe por quê? No nível da mina a gente não vai conseguir sair, vai ficar preso numa ratoeira. A gente vai entrar, os guardas vão chegar, então assim, a gente entra, pega, que a gente vai estar no nível da saída. O lugar que a gente foi é ratoeira. Então, mas a gente sai de lá. Tudo é tudo ratoeira, mano. Emboscada. Outro lugar. Não, mas é que tá falando dos elfos da mina, a gente pega primeiro. E depois do biblioteca. Dark poder que o cara tem, o cara não conseguiu pegar saber o que tá acontecendo. Da mina, sai de lá. Pensa só, a gente não vai sair de lá. Não, como que a gente vai sair do portal? Mano, só se for, porque a gente não vai conseguir sair do meio desse mundo. Eu queria um portal pra ir pro plano do seu plano. Bom, eu acho que os caras vão estar fazendo. Você tá dando warning e falou assim, não, vai averiguar tal situações. A gente vai... Agora eles vão averiguar o plano da princesa. Eu tenho uma ideia, só que eu não sei se vocês vão recusar. Da biblioteca você consegue fazer magia? Sim. Então, ó, gente. Isso é um bagulho do nada aqui, velho. Ó, da biblioteca... Sem motivo nenhum. Da biblioteca ela consegue fazer magia e tirar todo mundo. Então é bom que a gente tire a gente. Qual é a minha ideia? A gente vai pra mina, abre o plano da Ciri, tira o pessoal do nível da mina, que é o pessoal que ela não consegue tirar. Dali a gente sobe pra biblioteca, entra na biblioteca, pega os livros, e aí dali, quando a gente pegar os livros, a gente abre o plano da Ciri pra colocar os livros, ela sai e já teleporta todo mundo. A gente da biblioteca já vai embora, entendeu? Uma pergunta da princesa. O que vocês acham? Quantas pessoas tiveram acesso a essa biblioteca? Somente a família real e os magos reais. E por que a gente queria acesso a essa biblioteca? Porque a gente tem o sangue dela. Não. Porque eu sou. Ela não real. Vai deixar assim tão fácil. Você deixa, pessoal. Eu confio no Espada de Glória. Pra mim tá bom, você tá bom? E se vocês estão fazendo aquilo que aquela mocinha disse, Ciro? Se vocês querem salvar, resgatar a cultura élfica pra não deixar com esses monstros, é claro que eu darei permissão. Eu tô esquecendo que tem mais coisa pra nós salvar, né? Nós já pegamos tudo. Dragão já pegou também? Que dragão, cara. Se ele vai querer salvar o dragão. Quer salvar? Então, tem um dragão aqui. Uma dragoa. O gigante da tempestade já foi pego? Tem um gigante. O gigante da tempestade tá. Teoricamente está solto. Você tem que devolver o machado dele, né? É, não pediu pra devolver. Não, mas... Não, a moça pediu pra resgatar ele. Ele já foi resgatado. Foi pra mim, eu não vou me basear com teoria aqui ele. Agora, velho. Em teoria, eu não vou me basear. Então, pra mim, ele não tá solto. Certo, teoricamente, então ele não tá solto. Não tem prédio. Bom, nesse meio tempo, eu acho que já tem o suficiente pra se ele ir e voltar. Sim. Tá. Tsunami lá fora. Devastou a cidade. A gente tá fazendo uma baguncinha pesada assim, né? Um de vocês joga um dado. Qual dado? Vê? Joga um D20. Jogou aí. 18. Agora a gente já sabe 18. O número e pode mudar as categorias. Joga de novo. Já pensou na categoria? 3. Ó. Eu quero medir o nível de paranoia que eles vão estar ali ao redor do tempo. Ah, joga agora você bem. Quanto disso. Menor o número que você tirar, melhor pra vocês. 3. Eu tirei 3. Ok. 3. Então o nível de paranoia não está tão alto ao redor do tempo. Eles estão em alerta, mas não está aquela loucura ao redor do tempo. Tipo o mas é pequeno que é o tropa de Baiano? Eu tava com alguma coisa errada no morro aí. Então um de vocês vai jogar pela Ciere. Como a paranoia não está tão elevada no templo, mas sim no restante da cidade, né? A distração que a Lisbeth criou foi suficiente para o templo ficar mais tranquilo ali. Por conta disso, esse dado rolado será rolado com vantagem. Vocês vão jogar, um de vocês, 2d20, e eu vou jogar 1d20 pela Aliança Negra. O valor maior vai determinar o que vai acontecer com a Ciere. Vou jogar então. Quem quer a bucha? Pode. Pode jogar cada um, se vocês quiserem. Dividir. Quer jogar um, cara? Eu jogo, pode jogar dois. 14. Razoável. 14. 20. 7. Ah, é. Engraçadinho. Mas tá bom. Tá? 14. 14. Fica com Deus, Deus. Aí, Deus abençoe. Não sei o que é 10? Uhum. 10. 10. Vamos certo. Enquanto vocês estão lá conversando, tá? De repente vocês escutam a porta sendo aberta, tá? As folhas elas se curvando, se dobrando, a porta abrindo, e aí entra-se, ele se chacoalha toda molhada. Gente, consegui. Consegui o quê? Eu fui até o templo, tá um caos a cidade. Aqueles bichos que estavam no rio, eles estão rastejando pela cidade, estão tacando terror em tudo. Eu gosto. Isso me ajudou. E... só que tem um problema. O Urutucan está super desconfiado. Ele está coordenando as tropas e está andando por tudo ali, cheio de tropas. O que é bom, porque alguém joga um outro dado pela Ciere. Tem que tirar um valor acima de 15. D20, sempre ali. Dá 20 aí, Pichão. 20. Ó, você viu, né? Te dá 20 aí, pessoal. Porra, muito bom. Eu consegui chegar até o templo com essa distração toda que a Lisbeth fez. E aí eu passei a localização do templo pro Rei Toros. Ele falou que ele vai invadir o lugar e vai tacar o terror lá também. Isso é bom, porque nessa hora, o que vai acontecer? Eles... Beleza. Eles estão no templo, eles vão vir pra cá. A gente invade o castelo. Mas tem outro problema. O Urutucan, ele coordenou uns soldados pra fazer uma tarefa importante pra ele. Ah. Esses soldados são liderados por aquele elite que a gente enfrentou. De novo. Ele tá de volta. De quatro, ah, a gente sabia que não matou, não quebrou. Ele sabia que tinha um ataque, que eu conheci a cabeça, mas ele morreu. Ele tá de volta, tá cheio de conjuradores e clérigos com ele. Caçando a gente. Não, eles estão levando um humano acorrentado pro castelo. Provavelmente é o paladino. É. Não é um paladino? Eu não sei, ele tava com os vestindo só trapos. Os caras tão apelando. Eles tão pegando um paladino, né? Pro castelo? Pro castelo. Partiu pro castelo? Mas a gente vai esperar o Rei Toros chegar. O Rei Toros é crescidinho, ele falou. Ele tem teleporte. Ele queria ajuda. O acordado de vocês com ele, que ele cuidaria do templo. É. O templo dele. Ele pediu dois favores. Distraiam e me dê a localização exata. Já distraímos. Tá, e eu cuido do templo pra vocês. Ele vai acabando, né? Vai ter pé. E detalhe, então assim que é o templo, a gente pede para as fadas invadirem e os fantasmas invadirem. Isso vai chamar atenção pro lado. Os fantasmas já percebem isso naturalmente. Mas o rei falou que esperava o sinal, falou? Sim. Ele falou que esperava o sinal, tinha que falar o nome dele três vezes. Localização. Um assim. Não, ele falou que descobria quando o templo caísse. Não, mas a gente combinou que eu ia mandar um sinal para ele, tinha mandado um negócio. Ia falar o nome dele, ia chamar ele e aí ele ia atacar. É. Quando tudo tivesse ok. E a da fadinha a tatuagem. É, a tatuagem. Três tem tatuagem. Então vamos indo pro castelo assim que a gente vê o templo. Pelo menos acho que o único que não ativou a tatuagem. A gente entra na hora que a gente fala pro pessoal começar a atacar do outro lado da cidade. Porque é bem do outro lado da cidade. Querem ir de teleporte? Pode ser, vocês querem ir de teleporte? Mas só se a gente ir indo ver, porque vai que a gente chega numa vez. Chega no meio do tatuagem. Já cai no meio dos caras. A gente tá perto, vamos, se a gente for rápido, a gente chega rápido. Qual que é a distância que a gente tá das minas? Longe, né? Longe. 2 quilômetros. É o mapa de vocês. Com Rafa, a gente tá no Nidarim. Gente, eu vou no banheiro. Você não precisa anunciar. Mais ou menos uns 2 km de distância do castelo. É, uns 30 mil. Ó, a gente tá aqui. A gente tá perto. Meia cidade. Meia cidade. É, mas a cidade não é tão grande, porra. É a cidade de Alphabes, são mais rurais. A gente tá perto. E olha só, aqui é a fada, aqui é o cemitério. Vou chamar a atenção pra esse lado da cidade. E aí a gente vai tá fazendo baguncinha aqui. A gente vai estar fazendo bagunça. Quanto tempo demora, Jeff, indo rápido? Porque eu acredito que agora nas ruas tá cheio de orc correndo pro lado pro outro, não tá? Sim. Orcs. A gente é só mais um monte de orc correndo. Exato, orcs correndo, vamos correr. Vocês estão disfarçados. O que vocês acham? Vamos correndo pra cá. Pode ser. Quanto tempo demora correndo? Correndo, coisa de uns 10 minutos no máximo. Então vamos indo, Jeff. Bom? Eu vou correndo stealth porque eu não tô vestido de orc. Ah, e a princesa? A princesa tá no plano da Ciri. Ah, já foi no plano? Já. A princesa foi no plano. Ela entra no plano da Ciri e fala que ela vai recepcionar os elfos, que vocês vão resgatar e colocar todos tranquilos ali. Isso. Os animais vão cuidar de vocês. Princesa, peça pros elfos que a gente resgatar lá a mina ficarem preparados, que assim que a gente conseguir entrar na biblioteca, a gente vai precisar de ajuda pra carregar os livros. Então, pronto, assim, a gente abriu o spec, começou a pegar os livros pra gente poder ir embora rápido. Melhor, né? Pega o que puderem sem nada devolver. Não, tu, olha, com quantidade de água que vai ter lá, a gente consegue fazer a limpa na biblioteca? Fala isso não. Em um minuto. É que eu não sei se vai ter muita coisa não, lá na biblioteca real. Ah, vai ter. Mas as coisas que vai ter lá vai ser bom. Não, as coisas que vai ter lá vai ser bom. Eu vou mostrar pra você. Biblioteca virtual é ter coisa pra caralho. Ô, beleza. Quantos livros tem na biblioteca, mais ou menos? Ah, deles tinha uns 400, uns 500 livros. Mas... bom, mas eu imagino. Tira isso em um minuto. Eu imagino que vocês tenham uma sessão mais especial do que outras, tudo. Porque deve ter conhecimentos tá bom, gerais que todas as a gente consegue pegar tudo, porque não, não pega e, tudo. E já tem duas bibliotecas. Tem uma do povo prateleiras. E a biblioteca da família real. Carta real. Ali é tudo especial. A biblioteca real é o porão do Vaticano. Assim, ah, o Muri. Então tudo lá. Olha, eu não queria nem falar, gente. Não, eu tô falando vocês viram aqui? Não, vamos tentar manter em um. Olha esse armorial aqui. A gente limpou esse armorial aqui com a ajuda dos animaizinhos. Pouco tempo. Imagina com 200 elfos ajudando a pegar os... Mil elfos ajudando a pegar os livros. A gente vai pegar em 30 segundos todos os livros. Se ninguém batendo um no outro, assim. Posso fazer uma fila? Foi, acabou. É, você organiza. Mais escravo de Jó, né? É! Vai passando os livros. É jumper. Não, na hora do tira põe, deixa eu ficar. Vai dar uma merda isso. Deixa eu ficar na hora do zigue-zague, vai dar uma merda. É. Mas assim, eu acho que não sai pegar todos os livros. Não tem por que deixar nenhum conhecimento pra eles. Vamos pegar tudo. Ah, isso é rápido. É, se fosse tipo 50 mil livros, a gente conversava. Mas 500, porra. É, aí a gente fazia o plano que o Theon falou. Se fosse 50 mil, 500, mais especiais. É, mais... 500 livros a gente leva todos. Depende também Quem que vai descer lá embaixo pra poder liberar os elfos? Então a gente vai dividir ou vai. Vamos cada um. É o de livro, é mais fácil. Vai todo mundo descer, né? Então a gente tem que ir lá primeiro, né? Pra depois pra biblioteca. Sim, vamos lá primeiro. Então vai na mina primeiro, porque a gente deixa os caras tentar achar que estão lá banando na parede. Pra biblioteca, né? Hã? O cara tá indo pro castelo já, não tão? Tá. Levando um prisioneiro lá, mano. Mas é caminhos diferentes dentro do castelo. Meu medo é abrir essa porta e não ter nada dentro. Vai ter, confia no meu pai. Eu estou na abrir essa porta e for uma armadilha. Pode fugir pra nós. Ó, ganhou nível. Opa! Vai voltar assim. Jornal mestre, é beleza, hein? É chuva, né? Chuva branca. É Golden Shower. Golden Shower. Ontem teve ensaio de marca. Teve? Não mandaram nada no grupo, né? Né? Eu também achei que não ia ter. O Dante disse? Aham. Uhum. Ele mandou mensagem pra ele e não me respondeu? Ele mandou mensagem que não tava dormindo já, sabe? O que ele falou pra você? Sentiu falta da gente no ensaio. Ah, ele não falou comigo? Né? Mas também ontem, sábado ia ser foda aí ontem. Vocês não tiveram mais apresentação? Ainda não, vai ter em abril, eu acho. Tô escutando! A minha prima, ela faz faculdade de música. Na... Pergunta idiota, o que você ouviu? Aí nessa foto. As profecias da Enola se concretizando. Aqui não tem, né? Acho que aqui não é. São Carlos só, eu acho que tem assim, mas é nossa! É que é São Carlos? Uma faculdade de música. Você fala isso? Ó, é então, mas nossa. Lá é um curso meio educação musical, sabe? Não é. Mais fraquinho. É. Sei que tem São Paulo. Ok. Double tap, tamo indo. Tá. Vocês são muito devagar, eu tenho que diminuir meu passo. Eu também, não tô reclamando. Quando vocês saem assim... Eu não tô nem voando. Qual caminho vocês vão fazer? Peraí, me dá um mapa. Dá um mapa. A gente vai longe do templo? Vai passar, não importa, a gente vai passar pra frente. Nossa, se a gente for por baixo? Só que a gente, tipo, a gente vai sair já na boca do templo, na real. A porta a gente vai vir na frente. Não é pra gente, só sai. Não é pra gente. Mandaram a gente pro castelo, só fala isso. Resposta patrão é: mandaram a gente pro castelo. Tá. Diga aí qual caminho vocês vão fazer. A gente tá em qual? É 8 ou 6? 6. E o tempo é 8? Põe no meio pra todo mundo ver. Bom, a gente tá no 6, gente. A gente tá no 6, o templo é o 3, a gente tem que ir pro 2. Tá aqui. 6. Eu voto de fazer o seguinte, ó. Pegar esse caminho aqui. É o da mina. Isso. É o caminho que a gente fez pra ver. Eu acho que a gente precisa também evitar os bichinho lá, né? Não, vai ter bichinho. Os bichinhos estão em todos os lugares. É bom a gente ir pra um lugar que a gente já começa. Como assim, mais reto? Sem atravessar a ponte primeiro. Aí a gente passa aí, aí vai ter que passar pelo tempo. E aí vai estar bagunça do Thoros lá. Ou você quer passar por trás do tempo, a gente vai perder muito tempo. Não. Então, eu acho que o melhor caminho é pegar essa ponte. Então, desenhe o caminho de vocês aí. Eu. Sabe qual é o melhor caminho agora? E na beira do rio. Pô. Não tem que... Porque deu de tsunami, a água saiu caminho, tudo pra longe. Alguém tem uma, alguma ideia melhor de caminho? Os abonetes foram ter a caminho todos pra longe. Não, o rio não esvaziou. Não, acho que mas tá os abonetes, a maioria, saíram foram todos pra longe. Aí, aí passa pelo cemitério ou não? Não. Não, o cemitério é pra baixo e o templo é pra cima. De cabeça. Pode cabeça. Que você vai jogar batalha naval? A rota exata é... Olha contra a luz. O que tem? Tem um ponto aí que eu marquei. Eu não tô vendo. Ah! A gente passou por esse ponto? A gente passou do lado. Pelo ponto. Caos. Oh my god. A gente passou pelo ponto. Será que a gente vai encontrar o Dr. Qualquer claro. Caminho que a gente fizesse fosse mais longo, a gente passava por esse ponto, gente. Se for um Lich, o mano já morreu. Sim, a gente passou do lado do ponto, já. Bom, eu falei que era pra ver. Nossa, mó caminho que a gente tinha pegado. O ponto tá aqui, ó, gente. Cara, essa cabeça tá camada da muralha, né? Então assim, a não ser que a gente fosse por cima, passando na frente do templo, a gente tinha opção. Tá. Mas... Vocês vão correndo, correndo, correndo, correndo, indo em direção ao castelo, né? 17. 17 o quê? Olha o ponto aí. Agora foi bom. A gente é orc, pra todos os efeitos. Tamanho certo. Do castelo, repete isso. Orcs. Tá. O que que tem no ponto ali? Eu sou o orc. Você é orc. Vão correndo em direção ao castelo com tudo, tá? Assim... Dois quarteirões que vocês atravessam ali, correndo, vocês já vêm pulando assim na direção de vocês, um abolete gigantesco rastejando, tá? E um monte de soldados hobgoblins atrás dele, tá? E atirando flechas nele e querendo expulsar ele de volta pra dentro do rio, tá? Vocês conseguem desviar dele, escapam dele, vão fugindo, correndo, larga a confusão lá pra trás, tá? E aí vocês já começam a visitar o castelo, vão chegando próximo do castelo, e aí vocês fazem essa última curva pra chegar de frente do castelo. Quando vocês fazem essa última curva, vocês quase trombam num pelotão que tá ali e no líder dele que tá gritando ordens pro seu pelotão, tá? Quando vocês chegam correndo com tudo, ele se vira pra vocês. Olha, cada um de vocês, o que vocês estão fazendo aí parados? Urutuca. Continuem! Continua correndo. Continua. Urutuca. Estamos correndo. Continuou correndo. Eu sou ator, eu continuei correndo. Vocês dão de cara com o Urutucan. Ele olha pra vocês, grita pra vocês continuarem fazer o quer que você tenha sido na ordem que ele suponha que ele tenha dado pra vocês. E vocês continuam em frente. Nem escuta ainda. Vamos encontrar lá. Ele gritou em quê? Que idioma? Hobgoblin. Você entendeu? Eu e o Cieri. Eu entendi, entendeu? Eu fiz. Acho que já viu. Eu só repito o movimento que vocês fizeram. Foi? Você fez assim, eu fiz assim também. Ok. Sorri a cena, velho. É. Faz de conta que você está fazendo que o pessoal acredita. É isso aí, é isso aí. Quem não fala, fica quietinho. Simples. Ok, vocês passam por Urutucan. Ilesos. E chegam. Chegam até a entrada do castelo. Ele tava indo pra onde, dava pra ver? Hã? Ele tava indo pra algum lugar. Não, ele tava organizando, dando ordens pra todos. Ah, só tá parado ali. Tá, dando ordens pra todo mundo. O que você tá fazendo parado? O senhor não vai não, cuzão. Tá se achando. Eu vou estar com vocês ali então. Bom. Chegamos no castelo. Vocês chegam finalmente à entrada do castelo. Cadê o outro mapa? O do castelo. Um mapa do castelo. Você tinha mostrado pra gente, acho que tinha dado pra alguém. Não, tinha que ter. São muitos mapas. Eu não tô com o mapa do castelo. Eu mandei pro cemitério hoje isso aqui. Vai usar. E vou usar. Usa o tubarão. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Mas eu peguei a planta do castelo de Windsor. Era isso que eu queria ver. Okay. Castelo de Windsor. Nossa. É. Esse é o nível da mina. Esse aqui é o nível da mina amplificado. Isso aqui é uma vista em perspectiva do castelo. Nível da mina? Que mina? Ah. Sua irmã tem uma porta. Baby Shark. Aí. Mas não sei se tinha todas as anotações. E... Como é que é? Não sei se tinha alguma anotação aí. Ah, eu fui meio que não tô na moda caralho assim em cima dos negócios. Alguém já pensou só no... Tânia e Nick caíram, que elas estavam. Alguém já pensou na muralha? Na conta dos soldados. Como assim? Claro, pra mim que já tinham descoberto quase como tudo. Como passar do muralha? Não, nem... O enigma tá aqui, se alguém quiser já começar a pensar. Bom, eu sei passar a primeira parte só. Mas como a gente tem a princesa, eu acho que ela vai precisar resolver isso mesmo. Vocês conseguem ver daí? Não foi ela que fez isso aí. Foi o Espírito do Figueira, esse é o castelo. Aí vocês chegam por aqui. Ah. Entram. Não, mas eu acredito que quando ele falou com sangue real, abriu. Vem pra cá, ela. Porta real. Entram aqui, depois vão correndo em direção à entrada da mina que vocês conhecem. Passando diante de todos os laboratórios. Ali onde a gente passa é a entrada da biblioteca também, em algum lugar aí? Aqui é a biblioteca, ó. A gente passa por ali? Vocês vão, como tá a gente vão passar por ali. Mas a gente vai ver se tem gente então. Na frente, né? E como é que tá a situação? É porque eu achei que tinha alguma parede, tá ligado? Tipo, parede do outro lado que não, é não, cheio de gente. Tem uma muralha, tipo. A pergunta é: vocês vão fazer o caminho que eu disse? Não sei. Tem outro caminho pra ir pra lá? Onde que é a entrada da mina? A entrada da mina é aqui, ó. Não, mas tem que se lembrar que tá cheio de vigilância. Aí é a biblioteca. Essa torre aí, aqui, né? Aqui é a antessala da biblioteca. Essa igrejinha aqui é a antessala da biblioteca. Aqui foi onde eles fizeram a muralha de energia. Deles. Deles. Aqui dentro, onde vocês entram, aqui é onde tem a muralha cristal. Eu falo pra gente pegar outra entrada pela mina, porque as minas devem tentar pelos dois lados. Sim. Ela conseguia não pegar outra sala. Por aqui, quando vocês entram, vocês caem no andar da prisão. Vocês vão cair, ó. Vocês vão cair, tipo, aqui assim. Uhum. Tá? Se vocês forem pelo outro lado aqui, tá? É onde tá destruída uma parede. Onde eles cavaram um buraco rústico ali. Ah, onde foi a Sierra e eu quando entraram. E aí vocês vão sair do outro lado, que é onde tem aquela escadaria que desce passando pela pedra. Oh. Quer por esse caminho então? É melhor. Se vocês vierem por aqui, vocês já descem aqui no, nas celas, nas prisões. Se vocês forem pelo outro lado, vocês vão sair perto da Pedra Negra. A gente quer entrar na prisão. E nesse inteirinho que chegou aí, algum barulho, alguma coisa? Então, tem câmera. Quero saber se caiu o templo já. Câmera não entra. Escrever. Mas a gente vai então pelo outro caminho, não, sem passar pela muralha. Já. Sem passar pela muralha. Mas tá mais certo. Safe. Ok. É. A gente vai ficar preso ali. A gente vai ter que ir lá alguma hora, mas vamos. Aí vai passar, ajuda a gente aí, dá proteção. É que você tá passando os caras? É, vocês aí, fica de guarda. Exatamente. Vai ficar preso ali. Bom. O outro caminho. The North Way. Por aqui. Wellington fez o tal. Consultar minhas anotações. Quando vocês entram ali no castelo, tá cheio de soldados ali correndo de todos os lados, tá? Logo na entrada do castelo, indo em direção à biblioteca, vocês percebem que tem muitos soldados ali. A guarda tá bem grande, indo pro setor onde fica a biblioteca, tá? E no setor ali na nave central do castelo, que é onde fica a sala do trono. Tem muito soldado pra lá. Eu ainda tô invisível? Uma hora, Dudu. Tá. Você não atacou ninguém, atacou? Não. Não fez nenhuma magia, fez? Não. Quanto tempo? Ah, não, tem teleporte das áreas das armas. Tem teleporte das áreas, então você não está mais visível. Antes de coisa, eu vou dar uma espiadinha lá. Vou dar uma olhadinha melhor. Tá vendo? Vai dar uma olhada na biblioteca. Pode ir rápido de oi. Uhum. Vou entrar lá e olhar. Iniciativa. Estão comendo duas de queijo? Não, duas de queijo. Ah. Joga seu stealth. Trinta e nove. Tá caindo o valor, caralho? Continua assim. 3. Você vai indo em direção à biblioteca. Tá? Tá congestionado de soldados ali. Muitos soldados. Todos eles amontoados. Tá? Uns nos outros. Mas formando duas filas assim, ladeando o corredor que leva até a entrada da biblioteca. Nossa, o cara tá protegendo hard isso aí então. Protegendo hard. Tá? Você vai passar no meio dessa fila ou você vai retornar? Vou tentar dar uma espiadinha. Dá uma espiadinha, mas sem entrar. Quer saber? Metroid, foda-se essa porra. Não. Tal, ventando, tal, baderna e tal. Ventando não. Eu não usei a minha meia hora, eu acho, depois que eu Eu tinha usado meia hora, mas depois eu reativei com um ponto herói, usei só uns 15, 10 minutos nem isso, eu acho. Quer fazer vento? Não, eu tô pensando em virar um monte de folha. Pensando em desvanecer e ir lá olhar. Quer dizer que a castela tava fechada, né? Não tava. Qual é? Qual foi? Vai fazer ou não? Tô pensando como uma ideia, quanto uma ideia é isso. É, 90% uma ideia. Tá ventando alguma coisa? Tipo, a inundação trouxe água pra aí, alguma coisa? Ah, entrou água por tudo. Tá tudo enlameado ali dentro. Então acho que você não vai ser tão não discreto. Então vou desvanecer, vou tentar deixar mais perto pra olhar. Mas não muito, tá? Você eu já vou, olhou, tipo, tem guardas, bela dia. Eu quero só ver a muralha deles, até a muralha deles eu quero ver. Bela dia. Parou já? Já arrancou a blusa? Eu tenho uma dúvida. Mas de conta, muita gente morreu. Mascara as coisas. XP pra caralho. Sim. Muita gente. Conforme vocês vão andando, vocês vão vendo corpos espalhados por todo lado. Mas por que eles estavam guardando a biblioteca tanto assim? Vai saber, os caras são meio doidos. Não sei. Ou eles sabem da gente, ou tem algo muito especial. Eles sabem da gente. É, sabe da gente, mas não sabe que a gente planos. Causou tudo isso. Ou eles sabem dos nossos planos, ou tem algo muito especial. Bom, Gabriel, você se transforma em folhas. E cagou tudo. E vai indo lentamente, como se uma brisa leve estivesse carregando essas folhas. Nada. O Gabriel simplesmente se transformou pra dentro sem falar nada. Foi. Do corredor em direção à entrada da biblioteca. Vou falar um insight aqui. É a primeira vez que ele ficou assim. Essa folha é meio estranha. Estão pisando na água. De novo essa folha aqui? Os caras chutando as folhas. Opa, deu um 15 no dado. Conforme você vai passando entre aquela fileira dupla de soldados, você percebe que alguns soldados param, observam, olham você. Sua flor! Preventinho! Um ou outro cutuca o outro, olha assim, aponta as folhas. Essa merda tá fazendo aqui. E comenta, é estranho isso aí. Mas eles não fazem nada. Essa é super-herói. Olha, você consegue passar e chega até o corredorzinho aqui, ó. Você vem aqui assim, ó. É o pererê. Né? E aí você chega, vai passando aqui, ó, com um soldado dos dois lados. E chega até aqui na beirada, onde você consegue enxergar a entrada pra biblioteca. Snack! Ah, é, aqui é a muralha que você tá. Tá certo. Snack. Chega até aqui. Tá. Snack! Aí quando você chega, você dá aquela espichada assim de folha. Folha de water. E olha lá pra dentro. Fumar pra ver os lasers. Lá pra dentro tem 5 clérigos. Ok. Você percebe pelas roupas negras. Tá? Só que esses clérigos, eles são diferentes. Eles não são os hobgoblins. Eles são bugbears. Trocou a guarda já. Provavelmente chegaram junto com o Tuor. Tá. No meio desses clérigos, você percebe que existem dois magos, ou pelas vestes deles parecem ser dois magos. Tá? E uma figura chama sua atenção especial. Um lich. O cara chegou. Fumagalli está ali. Fumagalli. Camisa 9 do Guarani. Fumagalli está ali. É Fumagalli mesmo? É. Todos eles estão cercados. Estão cercados? Estão cercando a muralha prismática. E o mano está lá então. A muralha prismática. A muralha de energia que existia barrando a entrada da antessala da biblioteca, já não existe mais. Tá? E diante deles que estão cercando, tá? Açoitado por chicotes, existe um humano atormentado. Um paladino. Eu acho que pode como ser pior. Você quando você olha. Pior. Só uma folhinha dá, levanta assim com o vento e dá uma olhada lá pra dentro, né? Você vê esse humano com a mão estendida diante da muralha, tá? Tudo recurvado, tudo machucado, sangrando, a mão estendida diante da muralha, tá? Murmurando algo que você obviamente tipo, não consegue ouvir, né? Mas murmurando num tom muito baixo. Eu sou o Lisbeth, né? E ao final desse murmúrio, né, você escuta ele gritando o nome de Calmir. Em nome de Calmir, eu te esconjuro! E a muralha brilha. Banimento. É o primeiro nível. Ok, então. Quanto tempo você fica ali? Esse tempo aí eu vim só voltar. Você vê ele conjurando a magia e volta. Não, eu só vou ver o que aconteceu com a muralha. Ele conjura a magia e vê o que acontece com a muralha. Tipo, brilha da outra cor e rola. A muralha brilha. E aparece riscada a primeira frase. É, aparece riscada a primeira frase. Você é driver. Cadê minha moletinha? Cheia de magias bonitinhas. Aquela é brilho meio bege que você tinha visto na muralha, ele desaparece, ela emite um brilho forte, alvo, tá? E dá a impressão que a muralha estraçalha, tá? Desmancha. E aí some aquele brilho e aí entra um outro brilho de tonalidade bege também. Só que um tom diferente do anterior. Você consegue. Ok. Vou sair daí antes dos caras. Não, porque agora os caras usaram eles, vão sair por onde eu tô. Então eu vou sair daí rapidinho. Mas você não vai ver nem o que vai acontecer com o cara. Nem se os caras vão tentar fazer outra coisa. Não, levar o cara embora. Ou não. Eu vou sair daí, já. Vai sair? Vou encontrar eles. Ok. Apareceu alguma coisa escrita na moral? Só vou ver isso. Não, não aparece nada escrito. E a aparência do cara? Aparece o cara como aparece o cara? Como tem? Como que é o homem? Ah, o homem? Ah, mas o Grau vê ele só de costas. Vê ele só de costas. Mas ele é um homem que tá todo arqueado, magro, tá? Bem desnutrido. Ele é de pele branca. Ele é de pele branca. O cabelo dele é um cabelo comprido, todo embaraçado, todo sujo. Tá? Ele tem grilhões no pescoço e grilhões nos pulsos. É o seu. É o seu. Ok, vou voltar pra eles então. Voltando pra eles. A gente ficou esperando ou não? Não, vocês foram indo, né? Eu não sei, eu tô no banheiro e dá. Não, que tipo, vocês foram indo. É o seu Soraka. Mas deixa eu dar uma espiadinha. Big Brother. Cura pra vocês. É só por aí. Joga um D20. Joga um D20. É, o que rouba seu tiro tá indo só pra lá, só por aí. Só protege isso. Se sair par, vai acontecer uma coisa. Eu joguei contra um vilão de Bolt. Par. Ele ficou imortal. Dois. E dava dano. Ok. Ele coisa ruim pra mim. Mas você vai voltando em forma de folhas. Não, eles nerfaram pra não fazer tanto tanque, mas ainda assim tá curando mais ainda. Alguém pisa em suas folhinhas, impedindo seu deslocamento. Mas não tem como. É forma gasosa. É forma de folhas. Você é folha, sim. Você é folha, mas o deslocamento é equivalente ao de forma gasosa. Tá? Mas você é um monte de folhinhas. Alguém pisa nas suas folhas. Alguém que passa no meio dos soldados correndo. Em direção da biblioteca. Fudeu. Quem? Um soldado hobgoblin. Você vai gritar ai? Deve estar paradinho ali em forma de folha? Ok. Jogou essa percepção pra ver se você errou. Vinte e cinco. Tirei 1 e 4. Que beleza. Ele tinha pisado na merda. Não tá mais comigo. Não tá com a Tamir? Será? Distância. Ei. Baderna. Eu peguei com todas as folhas, nenhuma enigma. Eu não peguei, vou ficar com a família então. Você consegue ouvir o que ele fala? O que, que ele fala? Ele vai diante do Lich. E aí ele faz uma reverência pro Lich. E ele fala: Senhor Fumagalli, o Urutucan mandou que ele entregasse essa mensagem. Ele pega um pergaminho pro Fumagalli. Fumagalli, ele abre o pergaminho. Diz que ele vai ler em voz alta. Diz que ele vai ler em voz alta. O pergaminho tá escrito, ó, eles já passaram em torno pro castelo. É um berrador, né? E ele faz assim. Malditos. E fecha o pergaminho e não fala nada. Caralho, okay. Então, bom, o cara já viu, né, mano? Vou ficar olhando. O pergaminho, ele devolve o pergaminho ou fica com ele? Ele fica com ele. Ok. Ele lê assim, eles irão destruir o castelo. Aí outro, não, eles irão invadir o castelo. Vou esperar mais um pouquinho e ver o que vira, gente. Eu acho que ela vê o que vira? É. Ok. Eu vou chegar mais perto aqui. Assinado o Tuor. Tá, não, é Tuor. Mentira, leve. Fica bem ali perto, e aí? Vejo mais uma. Fica bem ali perto? É. Tá. Você viu com uma galera ele conversando com os outros dois magos que estão ali. Ele vira para eles e fala: depressa, eu não os outros. Homem imediatamente pra torre. Perceberam. Ok. Ah, porque eu acho que os anões chegaram, né? O tempo provavelmente foi explodido. Mas alguma coisa ele fala ou não? Só. Ok, Jeff. Agora a coisa que você tem. Vou visitar. A gente por aqui e vou descer pra esse lado agora, conforme de folha. Ok. Assim que eu sair do corredor, vou me transformar e vou. Correndo o mais rápido possível. Como é que é o forte? É o divã. Tá. Você desce correndo com tudo. Passa no meio dos soldados ali. A folhinha foi, voltou, foi de novo. Nós estamos olhando meio estranho. Mas você consegue passar despercebido por ela. Todo mundo é doido. E vai e desce e sai no andar da prisão. Do outro lado, vocês vão, passam no meio de soldados ali que estão perdidos por tudo quanto é lado, tá? E vocês conseguem chegar até a escada que desce pro andar da mina, tá? Tem soldados vigiando, mas eles não fazem qualquer questionamento contra vocês. Antes de entrar no castelo, eu tentei transformar a visão em uma estatuatinha de novo. Consigo? Sim. É, porque eu não vou ferrar com ela. Sim, tá feita. Ah, podia ter transformado ela, sei lá, num chacal, alguma coisa assim. Você não ia deixar ela em cima. Chacal. Do castelo. Consegue. Consegue, ela volta a ser uma pequena estatueta de metal. E fica ali inerte. Vocês chegam na escada e começam a descer a escada. Vão, descem a escada em caracol, aí chegam descendo aquele zigue-zague, vão passando por vários soldados ali, tá? Até que vocês chegam, atravessam o teto e chegam no andar da mina. Tá? No andar da mina tá aquela pedra gigantesca ali. Poucos soldados e poucos escravos ali. Eu estou procurando por eles, tá? Ativamente, o mais rápido possível. Ok. Você chega do outro lado, Griel, onde é a prisão. Uhum. E os escravos eles estão ali em repouso. Não, não tá em repouso mais não. Já tá começando o dia, já estão começando a sair pra ir trabalhar os escravos. Eu passo perto da cela onde tá o pessoal que a gente conhece? Sim. É agora, em poucos minutos a gente vai tirar todo mundo daqui. Manda todo mundo ficar preparado. Vai ser agora, fuga agora, hoje. Certo, certo, certo. Eles vão falando pra você. Estamos preparados, estamos preparados. Combinem com eles algum lugar que todo mundo possa ir, porque a gente vai precisar que todo mundo esteja junto pra entrar no portal. Certo, ok. Rápido. Eles vão passando a mensagem, vão passando a mensagem. Enquanto você vai indo, você passa em frente de uma cela que você conhece bem também. Ah, a cela onde vocês estavam. Ah. Sim. E agora? Vou dar uma olhada na cara, como é que tá. Entra na cela. Tá, os escravos que estavam na cela, o Dini, ou aquela galera já saiu, já não tá mais lá. Tá? Você vai até o fundo da cela, onde tem a pocinha que o pessoal cavou. Tá? Remove a tampa, a rocha que tá tampando. Quando você remove a tampa, sai de lá de dentro alguém. Pula pra fora assim. Que... assustada pra caramba. Ursinho. Não. A Levandra. Griel, que bom que chegou. Onde estão os outros? Agora, vem comigo. Vamos tirar daqui agora. Vai melhor. Temos um problema. O quê? Dá uma olhada. Você olha lá pra dentro e você vê a Kyra. A Kyra, ela tá flutuando no túnel. Ai, por que bom. Será que deu bosta na que a gente desativou a torre? É um palmo. É um palmo do sol flutuando. É magia. Tá? E ela tá. Se revolucionando, se contorcendo e rosnando, grunhindo. Você não sabe exatamente o que ela tá fazendo. Rapaz, eu tô ouvindo. Na mão. Hã? Tô ouvindo. Na minha mão. Você tá do outro lado. Eu não tenho. Já sei. Que calma aqui. Caralho. Qual é o nome mesmo, porra? Diego. Top. Venerável líder. Não, vira venerável líder. Tá, você que pode me ouvir. Preciso de ajuda agora. Estou na cela onde deixou a Ciri. A Ciri, ó, a Levanda. Vem rápido. Teste com desvantagem de audição? Não, é impossível. Por quê? Tá longe pra caralho, tá do outro lado da mina. Sério? Sério. Nossa. Vou levar lá assim mesmo. Vai levar? Você esqueceu que você tem o... Não ele tem. Não tem até mais. Quem... Nem você. Não, alguém passou pra ele e falou, Tó, vê se não perde esse. Alguém passou? Passou. Não? Passou um pra você e falou assim, Tó, vê se não perde esse. Acho que foi a Tami que se deu pra você, Tó. Não dá mais pra ninguém. Ah, é? Sim. É verdade. Ah, então eu tô falando, então usou eu lembro disso, mas não lembro. Eu não lembro o que, é verdade. Mas se fosse Tó, esse não perde. É uma coisa eu estou pra alguém. Então eu vou falar, estou na cela que... Você está com o meu quem ainda? Tem anel? Não, Theo. Theo, Theo, você escuta, Theo? Sim. Eu estou aqui na cela onde a gente deixou a Kyra, ela está bem mal, venha rápido. Corre. Ela parece o Kip. Acho que ela comeu o Kip. O Kip é a moto sua. Ah, eu já mandei os funcionários preparando pra fugir. Rápido. Aí eu falo pra eles que a Kyra tá mal e que a gente precisa ir. Ah, outra coisa, Theo. Descobriram o que a gente fez com a torre, a gente tem pouco tempo. Ok, descobriram o que fez com a torre. O que a gente fez com a torre. Bom, foi mais rápido do que eu imaginava. Na verdade, foi mais lento do que eu imaginava. Então vamos até a Kyra. Não deu nem uma hora, pô. Achei que a Kyra demorar mais. Desativou a torre, deu tsunami, entrou os anões, fodeu a porra toda. É, de cara agora os anões. Vamos tentar gastar magia. Não vai! Fodeu. Mas só descobriram por que então o Rei Thoros foi bem sucedido. Possivelmente. Eu associo isso. Você explodiu o templo porque deu certo, entendeu? Por isso que os caras falam, porra, o cara explodiu o templo, então voltou a magia. Como o Xanon apareceu aqui? É, como o Xanon teleportou aqui dentro? Bora, bora, vamos rápido. Quer saber, já que estamos em dúvida, tem uma janela perto? Janela? Não, tá no subsolo. Vocês estão numa caverna gigante. Tem alguma que janela, mano? Eu sei que você não tá vendo, mas tá cheio de... Não, mas goblinoides a, aqui. A pedra... A gente tá na cela? Não, a gente tá estão na mina. Na mina. Na mina onde tem a rocha negra gigante, meteorito. Mas não tem janela lá em cima. Pô, né? E tem um monte de guarda aqui também, velho. Qualquer tem situação. Uma cúpula, imagina uma gruta gigantesca. Tá? É que antes já foi uma parte do castelo, né? Não. Não? Cavalo. Imagina uma gruta gigantesca, caiu um meteoro, cavou essa gruta e ficou enterrado ali. Eles estão escavando essa gruta em busca de minerais. Numa face dessa gruta tem uma escada que sobe em zigue-zague, tipo aquela escada das Minas de Moria do Senhor dos Anéis. Tá? Na direita, assim, tá? Depois que passou a pedrona, na direita, um túnel que entra para aquela sala onde tinha o círculo de evocação que vocês estavam. Tá? E do outro lado aqui da gruta, uma entradinha que você entra nessa entrada, um túnelzinho, e aí pega uma escada de caracol para sair no andar das prisões, que é onde o Grial tá. Então, eles estão um nível abaixo. Ele quer saber se derrubou, né? É, ia mandar a visão. Ah, já sei. Não precisa mandar a visão, não. É, eu vou tentar falar com o rei. Elfo morto, que eu não lembro. Rei Elfo morto? Não, Olimpo, justo. Lirion, né? O Lirion? É. Eu vou tentar usar a mesma colher. Você tem que contar com ele? Se eu pegar a cura, eu falei. Ok. Aqui, o chamado tem três vezes. Foi aí. Deu uma cagadinha. Eu lembro, é o jeito que foi pro chamado, não lembro. É. E aí? O que é? Não, é contaminar lá, né, João? Mentalmente três vezes. Você ouve a voz dele na sua mente. Pô, calma assim, aí tudo bem, mano. Diga. Eu estou no subsolo agora, mas já caiu o templo? Por que você não pegou o Silvio? Porque ele tinha você. Se ele não caiu, ele tá pra cair. Fiquem espertos. Assim que ele cair, faça o máximo. Ai, não. Parece doce de ele está pra cair a qualquer momento. Seja rápido e faça o máximo de bagunça que você conseguir. Vamos causar um grande estrago. Já resgatamos a princesa. Vamos resgatar os elfos agora. Que ótimo. Assim que... Fique esperto. Assim que caiu o templo, comece. Quando cair o templo, essa cidade cairá. Quem é isso? É o rei okay. Elfo morto. Né? Obrigado. Então, primeiro caído. Ainda não caiu o tempo, mas o rei Lirion tá esperando já. Assim que isso acontecer, ele vai começar um ataque. Ok, o tempo ainda não caiu. Ele não tá indo agora pra prisão. É, aí vocês chegam. Assim, vocês chegam ali na escadaria que desce pra mina, tá? Imagina que essa mesa é a mina. Uhum. Ali onde tá a caixa preta é onde tá o meteoro negro. Uhum. Tá? Ali onde tá a katana cocada é a escada onde vocês desceram. Muito legal, é uma escada gostosa. Tudo é escada, velho. Do lado de cá onde eu tô, tem uma entradinha que tem uma escada caracol que sai no andar da prisão. E aí tem três níveis de prisão. Três níveis de celas. Tem que atravessar tudo isso. Vocês têm que atravessar tudo isso. Onde está o de Everson é o túnel que sai no, na caverna do círculo, círculo de conjuração onde vocês estavam. Qual é o lugar mais amplo que tem? É a Minice. A Minice é o lugar mais amplo. Eu vou mandar todos os caras pra lá. Eles já estão indo todos pra lá. Porque tá começando o dia, tá começando a amanhecer. E os soldados já estão começando a conduzir eles pro trabalho. Mas então já vou avisar eles que vai ser lá na mina que a gente vai tirar eles. Assim que eu gritar Gus Fraba, é pra começar. Gritar o quê? Gus Fraba. Anota aí. Gus Fraba. Isso. Gus Fraba. Não vai esquecer. Não vou. Gus Fraba. Eu vou anotar isso. G-O-O-S Gus Fraba. Isso. Tratamento de choque. É pra ficar calminho. Se todo mundo fala Gus Fraba. Gus Fraba. E aí você vai correndo, passando no meio dos soldados ali. Que a gente é de Moica. A gente é os orcs de Moica. Oculto. Ah, ok. Pra não atacar a gente, né? Boa, boa. Não ataca os orcs de Moica. Vai avisando eles, ó. Todo mundo pra mina, vai ser lá. E vai indo em direção ao resto do grupo. Vocês, lá na escadinha de cocada, o que vocês vão fazer? A gente leva. Acelera o passo. Vamos chegar. Certo. E começar a reunir os escravos aqui também? Ou mandar os soldados de volta pra. Pra cima? O Guriel falou, supondo que o Rafa tenha passado a mensagem pra nós. Sim, passou. Eu passei. O Guriel falou pra gente reunir eles na mina. Sim, mas e os soldados? E a Cairo? A gente tem que falar pra ele. Nós vamos reunir ele com essa forma de orc? Eu falo pra você. Seria mais fácil eu mandar. E ele poderia ser de qualquer forma. Não, sim. Sim, mas a gente tem que tirar os soldados daqui. Os escravos geralmente estão na cela, porque ainda está de noite. A gente. Não. O sol já tá nascendo já. Sim. Falou que sim, que entendeu? Eles estavam descansando agora. Vamos até a cara, ela não está bem. Calma, a gente vai até ela. Ele falou pra ir o mais rápido possível. A gente tá andando, mas a gente não pode. A gente tá andando. A gente não pode dar bandeira. Vocês estão andando, passando, e aí tá vindo dessa direção aqui saindo. Soldados conduzindo os escravos eles indo abaixados ali, acorrentados, né? E vocês estão, vocês conseguem perceber. Os escravos meio cochichando entre si, vez quando o chicote estala em algum deles, tá passando mensagem. Pra eles ficarem quietos, vocês percebem isso daí. E vocês estão vindo, passam diante da porta do círculo de invocação onde vocês estavam. Tô parado. Aí. Eita. O que foi, Thor? Tô parado. Ela quer soltar o bicho. É, sei. Não. O que você tá fazendo aí, Toff? Toff é traidor. Sabedoria? Sabedoria. 27. Vamos, Toff. Tô em transe. Ele sabe. Ela tá parado em transe. Depende da toca, ela parada fica assim. Work, é. Tof. É um work, fica parado, do nada. Eu dou. Toff, vamos! Não podemos ficar para perder tempo. Quando você cutuca a Toff assim, os olhos dela viram assim na sua direção. Na hora que. Rapidamente, tá? Tá assim, ó. Na hora que você vem com a mão, o olho. Os dois olhos dela fazem isso. Tá? Na hora que você bate nela, aquele monte de olhinhos que tem ao redor do óculos dela, né? Sai um deles assim, vai na sua direção, na forma de uma garra, ele cresce e morde sua mão. Morde sua mão assim e volta, né? Na hora que você termina o tapinha, né? Vem comigo. Pode ir pra frente. Vamos ao alcance. O que você vai contar? Gus Frog! É, aqui agora. A gente liberou a aberração? Qual a aberração? Não. Tipo de aberração pra usar magia? Não. Não, essa é pior. Mas fica tranquilo que já queria um pouco nem a gente pode. É, então. O programa vai fazer mais rápido que a gente, né? Porque eles já sabem fazer, só tudo em casa. A gente devia ter feito uma magia de proteção da torre. Ele não passar, tá vendo? Não tem muita coisa. E atrasá-lo. É, a gente tem agora uns 20 minutos pra sair daqui. Como a gente vai ter que só sair? Só volta no morro então. Aí a gente vai ter que abrir mão de fazer algumas coisas. Mas eu acho que a partir do momento que a gente passa pelas portas, inicializa tudo de novo. Assim, eu não sei se você percebeu, Murray, mas a coisa mais difícil é pegar o livro. O resto tá feito, basicamente. Tá feito. É tão difícil que até nem sei onde tá o enigma. Acho que tá com a Tamiris. A questão é os caras conseguirem iniciar a torre antes da gente conseguir teleportar. Na verdade não, porque ele vai teleportar sem chegar na biblioteca. O problema é que se a gente chegar lá e já tiver desfeito, aí fodeu, porque a gente não vai nem conseguir passar no muralha. Muito provavelmente. Será que tava com as coisas da Tamiris? Queria ver também as coisas. Não tem mais. É que não mandou no grupo, mano. Provavelmente aí mandou, mas faz um tempinho. Não lembro bem como começa. Fala, esperem aqui. É, continuem. Eu já vocês continuam, alcance. Correto? Hello? Tá todo mundo no celular. Eu não entro lá. É que nós estamos passando o enigma no grupo. Ah, o enigma no grupo. Tá procurando. Bom, já vão. Podem ir, eu alcanço vocês. Mas por quê? Acho que eu tô com minha imagem. Vou virar essa costrinha aqui. Que bagulho. Esse acho que foi como texto. Vocês querem de novo, eu mando outra vez. Manda pra quem a gente não sabe nem onde tá o papel. Assim, assumindo que a gente vai conseguir chegar na muralha hoje, né? Ah, mas já fica aí, né? Tá tudo bem, Top? Eu entrei no círculo. No espaço, né? Porque... Top, fala pra vocês, continuem e entra. O negócio do círculo lá. O que vocês fazem? Visão. Fique com ela. Qualquer coisa me avisa. A águia vai e entra. Vocês fazem o quê? Espera. Vamos prosseguir. Vamos prosseguindo? Teste de percepção de todos. Eu tenho. Você não. É você que tá causando a coisa. Você que você percebeu. Você percebeu o que você fez. Vou fazer a percepção pra mim mesmo. Você quer perceber o que você fez? Eu taquinha, sei o que eu fiz. 20 natural. Pera. Você não sabe o que você fez? Quanto tempo que eu discuti? 25. Percebeu? Por que vocês não são bônus aí? 35. 27. Por que você não coloca os bônus aí? Baby. Coisa não. 34. Não. Eu acho que todos vocês ouviram. E passos correndo atrás de vocês conforme vocês vão indo. Em direção pera. Saída. A gente ouviu o grito, ouviu o bichinho fazendo o barulho dele. Sim. Depois ouviu gritos. Depois vocês ouviram. Grito da Top ou... Alguém olha pra trás? Eu. Tá todo mundo olhando pra isso, né? O bagulho todos é vocês tão olham. Mim, olha. E vocês veem uma criatura disforme. Foi rápido pra o corpo soltar, dela hein? Se dobra em ângulos que vocês julgam serem impossíveis. Esqueceu que de eu acontecer. Saindo com tudo de lá de dentro. Praticamente um borrão vermelho. Um borrão vermelho coberto de garras, pelos, quelíceras. Saindo de lá de dentro e saltando sobre um hobgoblin que passava por infelicidade ali diante da entrada do túnel. Caindo sobre ele e rapidamente arrancando a cabeça junto com a coluna dele e atirando com tudo contra a parede. Finish. O que vocês fazem? É algo, o que é isso, gente? Algo da tormenta. Acho que isso é um assunto particular da Toph. Antes de qualquer coisa, vocês vão todos rolar um save and throw de sabedoria por terem visto essa coisa. Não tô vendo. Ah, você não está vendo. Ok. Tá, eu preciso? É um bônus de 10. Boa pergunta. Não é medo, é loucura. Precisa. Você olha aquilo e não consegue compreender. Mas aquilo não te assusta. Quanto? Eu vou rerolar o meu. Não esqueçam de somar os bônus. Dá uma fichinha pra cá. Quanto que é seu bônus, Luiz? Mais 5? Mais 7. Mais 7. Somou mais 7? Então, peraí. 22. 22 mais 7. 21. 21. 21. meu deu 28. Tinha esquecido. Se passar, eu não jogo. Se não passar, eu uso o ponto heróico. Deixa eu olhar a ficha do cara aqui. Tem que saber se fazer isso antes de saber se passou ou não, né? Pessoas esquecem de só mais 7. É que eu esqueci do bônus dela. Mano, é uma coisa que você não pode esquecer esse tipo de coisa. E eu tô pensando já. É, que às vezes a gente esquece que é um bagulho ativo, mano. A gente acha que é um bagulho que ela. Na verdade, passivo, né? Não. Já perto da amiguinha é melhor, né? Fica perto da amiguinha. Na dúvida, segura na mão de Deus. É a área de tormenta. E ela é Deus, entendeu? Área de tormenta. Segura. A gente não sabe se. Na mão de Deus. Por isso que eu vou ficar com 21 mesmo, vai. Os livros digitais não vão substituir o livro físico. Se tivesse com o livro físico na mão, eu já sabia. Vou ficar com 21, vou correr o risco. Caramba, livro grande. É? Livro grande. Já passou umas 100 páginas. É. Baby Shark. É um Groctrio. Não era? É. Caralho, tem 1, 2, 3, 4, 8 braços. Eita, esse bate. Nossa, ele tem 8 ataques, tô fudido. É, esse bate. Talvez tá aqui uma mordida, se tiver mordida. Se tiver cauda, 10. Passaram. Todos passaram? Passou. Ok, vocês olham aquela criatura aberrante diante de vocês. A mente de vocês começa a doer, né? Não querendo aceitar aquela criatura que tá ali destroçando o Hobgoblin. Tá? Mas vocês conseguem manter a sanidade e encarar aquela cena bizarra diante de vocês. O que vocês fazem? O que continua é, gente? Dando. Que bicho é esse? Não importa agora. Não é bom ficar por aqui. Acho que a cara é mais importante. Mas essa é a área que os escravos vão ficar. Essa é a área que os escravos vão ficar. Temos que pelo menos repelê-lo. Acho que ele não vai atacar os escravos. Bom, como não... a gente pode banir vai ele. Vai atacar a gente. Sai, sai. Se você conseguir, é muito bom. Deles, então. E aí, o que vocês fazem? Seguem, voltam. Já, escutam essas gritarias? Já voltou? Não. Muito longe. Qual seria a reação do escravo? Eu vou perseguir. Agora no chão é do mundo. Ah, tem escravo que foge, tem escravo que cai no chão chorando, desesperado, enlouquecido. Tá? A reação que vocês veem é dos hobgoblins que imediatamente partem pra cima dessa criatura. Pra tentar atacá-la. Ok. E essa criatura vai destroçando os hobgoblins e em direção da pedra. Deixa ele lá, nós aqui. Deixa os anelhas. Vai ser uma distração nossa aqui dentro, velho. Deixa os. Puxa todos os elfos pra cá da pedra e deixa os hobgoblins tentando matar ele. Finge que a gente tá protegendo os escravos. Não acho que não é bom ficar por aqui, não. Não, deixa ele entrar lá. Se ele subir, ótimo, você fica na pedra, ou meio na pedra, ótimo. Enquanto vocês estão decidindo isso, conversando, vocês veem a Toque sair tranquilamente de lá de dentro e ir na direção de vocês. E o bicho? Presta atenção. Façam o que eu fizer. Corram! Corram! O bicho escapou! Salve suas vidas! Okay. E sai correndo. Inspiração. Quem tá sem inspiração? Eu tenho inspiração. Eu. Você tá sem? Uhum. Vou dar uma paliza, bicho. Eu tenho já. Vamos correr. Vocês correm então em que direção? Pra cá ou pra lá? Pra de encontro. Na direção que a Kyra. Pra ir na direção da Kyra. A Kyra tá pra cá. Tá pra cá. Tá pra cá. A pedra tá pra lá, pra cá, certinho. É, a pedra tá lá no doce. Isso, deixa o doce. Deixa os hobgoblins e o bicho lá no doce. A gente vem pra cá com os elfos. Tá, pra águia voltar. Ela vai e volta, pousa e sussurra em sua mente. Ele não escapou. Foi ela que o libertou. Eu imaginei. Mas o que ela soltou? Não sei o que é aquilo. Não é desse mundo. Tormenta. Ou alienígena. Alienígena. Aliens. Tormenta ou alienígena. Vou gritar assim pros escravos. Caraca, música dos 80 do caralho. Corro, corro. Vou gritar pros escravos. Vai pra lá, vai pra lá. Bom. Vocês gritam. Ai, fujam, fujam, fujam. Socorro. Alguns hobgoblins começam a correr também em direção da saída da mina. Corram pela tá? Sua atropelando vida. Os escravos, jogando os escravos pra trás. Certo? Outros que estão mais próximos do monstro vão tentar lutar contra o monstro. Alguns fogem, né? E vocês veem o monstro fazendo a limpa dos escravos. subindo a escadaria e saindo do Underland. Deixa, não é mais problema seu, é duas pias agora. Griel. Essa pica agora é minha. Cata a Legondra, a Kaira pelo calcanhar. E vai arrastando ela, tá flutuando. Thaís, show, hein? Correndo. Thaís. Gritando, foda-se. Gritando. Double tap, rápido, onde tá essa merda daqui? E aí vocês vão indo. Tá, os escravos estão indo na frente, tá? Dando cobertura pra vocês, os soldados conduzindo, tá? Quando de repente você vê que sai um monte de soldados hobgoblins da escadaria, de uma das escadarias que leva pra baixo, tá? E eles saem correndo, atropelando escravos e fugindo, pisando nos escravos e correndo, passando por vocês, tá? Eles passam por você. Três soldados. Carregando outro elf. Tá? Três soldados passam por você. Um deles para, olha assim, olha pra você. Mas que merda é essa? Tá acontecendo aqui, né? Falou isso? Falou. E ele saca a espada. Eu também. Mas que merda é essa? Antes de sacar a espada, você degola ele. Ele cai morto no chão. Os outros dois pararam pra olhar? Não, os dois continuaram correndo. Ok. Guarda. Guarda. Sai. E aí você continua. Vocês estão indo no sentido contrário? Vocês sobem a escada? Uhum. Vocês ficam ali na mina? Não, na mina. Na mina? O convidado era a mina. Ok. Não, mas a gente foi encontrar a Kaira. Mas não, ele tá direção vindo. Da cara. Ele falou que tá vindo. O Brian, mano, ele vai dar de encontro com eles, mano. Consegue ir se esgueirando entre os escravos ali, né? Chega até a escadaria, vai descendo a escada. A Kaira é a coisa mais engraçada, que ela tá em pé, você vai arrastando ela, tá deitada, né? Vai arrastando ela, flutuando, ela vai descendo assim pela escadaria em caracol. Ela vai bater a cabeça e ela vai fazendo como se estivesse descendo degraus mesmo, levitando, flutuando. Até que você finalmente chega ao andar da mina. Aí e aí você já vê a distância, os seis orcs muito de ninguém, mas olha pra si. Tô marcando, mano, não foi muito. Puxando. Sua parte, moça, vai logo. Aí ela olha, ela passa a mão assim no rosto dela, não tem a tatuagem, se concentra, aquilo brilha e vocês vêm. Ok. Uma pedra do chão, ela se espalha, um monte de pedras vão girando e forma um círculo druídico ali com um portal negro no meio. E eu vou gritando: Gus Fraba! E correndo. Quando você grita Gus Fraba, você vê aquele monte de soldados largando os grilhões soltos no chão, partindo pra cima dos hobgoblins e atacando todos eles. Vira um pandemônio. Os hobgoblins, eles são rapidamente dominados pela surpresa, pela distração que o monstro causou, tá? Eles vão perdendo as armas que eles têm, os elfos vão se armando, tá? De dentro do portal da Cere, já começa a sair os bichinhos dela e ajudar no combate e a dar armas pros elfos. Tá certo. Entra todo mundo! Os elfos, eles vão se armando e vão atacando os hobgoblins, derrotando eles, tá? Em poucos minutos, o andar da mina ainda é tomado por vocês. Eu vou ir abraçar a Kaira. Você vai abraçar ela? Sou eu, tá tudo bem. A Kaira, ela tá flutuando a um palmo do chão. Não, eu peguei ela, abraço. Você vai pegar ela? Também. Tá, você vai, pega ela, abraça ela. Sou fala, eu, o Theo. Sou eu, o Theo. Né? Quando você fala, sou eu, o Theo, a Kaira, ela tá lá. Sou eu, o Theo. Ela abre os olhos. Meu Deus. Ele vai dar o grito. Tá tudo bem agora. Fala que tem um cavalinho lá dentro pra ela. Presente de casamento. Se ela falar babaiaga, eu viro de costa. Pra ela não me ver. Não. Aliás, a Toff tá atrás do Théo? Não sei onde eu tô. Na verdade, eu tava na frente, eu tava puxando. É tipo, ô, ele saiu, ele correu. Mas o Théo correu pra abraçar a Kaira. Eu fico com então, acho que você ficou pra trás, né? Sim. É. Ficou pra trás. Ela tá. Ah, o Théo tá abraçando ela. Calma, sou eu, tá tudo bem, sou o Théo. Ela abre os olhos. Para de murmurar. Olha pra você. Baba Yaga! Não tem Baba Yaga. Precisamos que você nos ajude. Baba Yaga! Esse que silêncio. Passa um hobgoblin do lado ali, ainda tentando fugir dos escravos, armado e se defendendo. Tá? Olha pra todos vocês, né? E aponta a espada na direção de vocês. Ei, vocês, ajudem na luta! Temos que conter os escravos! Eu capturei uma escrava. Que bom escrava. Como o Moicana. Tá muito merda. A Kaira vira pra esse soldado, o hobgoblin. Baba Yaga! E aí ela dá um uivo. Ela vira pra ele. Baba Yaga! A Kyra, ela começa a sofrer uma metamorfose. Eu olho pra dentro do do portal da Ciri. Portal da Ciri, o quê? É, pra ver se o bichinho acorda. Não dá pra enxergar nada lá dentro. É portal. Cara, virou feminista. Ela emite um uivo ensurdecedor num tom grave, começa a sofrer uma metamorfose. O rosto dela começa a se alongar pra frente, tá? Os braços dela começam a se dobrar num ângulo contrário. Começa a se dobrar num ângulo contrário, tá? Ela vai, começa a crescer pelos no corpo dela, tá? Ela fica maior do que você, Theon, de altura. Maior do que o Murin de altura. Só que ela tá de quatro no chão. Quatro patas lupinas. Ó, a Blizzard faz amizade que você tem. Ela se transforma num lobo gigantesco. Olha na direção do Hobgoblin. Baba Yaga! Pula em cima do Hobgoblin e arranca a cabeça dele. Caraca! De um golpe só. Calma, a emoção seria bem, eu acho. Se vira na direção de vocês. Encara cada um de vocês. Calma, cara. Olha pra Toph. O Theon, você não tá vendo, mas é um lobo gigante agora. Baba Yaga. Ela é lobisomem, então. Eu senti que ela vai andando na direção do Theon. Começa a cheirar o Theon. Começa a balançar o rabo e lame você. Faz acalmar a emoção. Olha pro Murin. Tá perdido. Vai caminhando na direção do Murin. Vai abaixando assim na sua direção. Começa a farejar você. E te encara profundamente dentro dos seus olhos. E aí você ouve uma mensagem dentro da sua mente. A mensagem diz o seguinte: deixa que eu cuido dela agora. Não era isso que você queria? What the fuck? Então ele está em segurança agora. Foi isso, voz alta? Ou só não pensa nisso? Acho que não, qual alto. De segurança é em voz alta. Tá em alto, vai ser. Então ele está segurança em segurança agora. Quando o Murin fala isso, a Kyra Lobo ela faz e volta pro Theon e fica se esfregando no Theon e agradando o Theon. Um outro Hobgoblin, ele consegue escapar dos elfos ali próximo, né? Ela sai correndo, saltando, pula em cima do Hobgoblin e mata ele também. E aí volta pra gente. Perdão, não, agora do meu pet. Volta pra gente. Acho que não temos tempo para explicações agora. Não mesmo. Entre. Vamos. Todo mundo pra dentro do portal. Podemos confiar nisso? Só fala. Sim. Isso. Podemos. Kyra, não coma nada podre. E na verdade não coma nada aqui, por enquanto, tá? Posso tomar a cabeça do Hobgoblin. E... não se arrisca. Ela fica bem dentro do portal da... Dá pra montar nela? Dá. Meu Deus do céu, agora o cara... O cara montou em cima da mulher dele. Sabe os lobos do Crepúsculo, do filme lá? Uhum. Ela é maior que eles. Será que eu vou deixar ela no portal, né? Tava pensando em deixar ela aqui. Eu também tô pensando. Um lobaço. Gente. Bom, acho que temos uma maneira rápida de chegar. Nossa, deixa eu ver. Uma forma mais rápida de explicar tudo isso. Vocês lembram o sacrifício que nós fizemos para salvar ela? Sim. Então, eu dei um dos meus guardiões pra ela. E é isso que está agora sobre o corpo dela. Você é um ótimo amigo. O seu guardião só fala Baba Yaga? Ou aquilo é. O que ele tá falando? Acredito que seja outra coisa. Ah, sim, então isso mesmo. Eu não sabia que seu lobo falava. Sim, você sempre falou? Sim. Nossa. Começamos. É, o Fusco continua falar. Entrando. Cara, para. Podemos subir em você? Sim, sim. Eu disse sim. Acho que isso foi um sim. Tá? Não, mas pera. O Zé entrou todo mundo já? Estão entrando, aquela tem, tá, tem que ter uma gente. Tem uma de elfos entrando e entrando ainda sair. Entrando, galera, vai ter. E é pra porra pra entrar nesse portal, velho. Não, mas lá em cima sai. Vai abrir outro portal? Nossa, puta que pariu. Vai ter que levar lá em cima. Por quê? Lá em cima. Não, lá em cima a gente vai ter que abrir de novo pra pegar os livros. É, então tá certo. Então, ah, isso você pode abrir um buraco portátil, né? Pra pegar livros. Exatamente. É, mas eu precisava do teleporte dela. Ah. Então, é que tem ponto heróico pra gastar. Eu gastei o ponto dela pra abrir de ou novo. Ou o meu aí. Portal, né? Não, já precisa da rainha. Você aliás. Tá na rainha agora? Ah, já princesa? Aliás. A gente vai precisar do ponto heróico. É, vocês estão esquecendo um negócio interessante, mas tudo bem. Gastei o ponto heróico pra abrir de novo. Todo mundo se embora daqui. Os e a gente não, com o pessoal agora, tá indo pro mundo da ciência. Sim. Uhum. Deixou aí cada agora. 1% dos elfos e o mundo da ciência. Esse negócio não tá esquecendo bem. Não, é. Mas 10%. Ela não consegue usar magia aqui, ela só consegue ir lá em cima. Então se vão ficar um salvo, ela em cima vai ter que fazer magia. Vocês vão ficar discutindo aí e não vão querer saber por que eu libertei o Lefeu? É que assim. É que você não contou. Nós não temos tempo muito só pra isso, né, mano? Não? Ah, então beleza. Então vocês não vão querer saber que ele vai ajudar a gente a abrir a porta da biblioteca. Como que ele vai ajudar? Eu pedi que ele matasse todo mundo que estivesse lá na frente e liberasse o caminho pra gente. É, o Lynch eu acho que ele não mata, né? Ah, mesmo. Que é uma distração. Certo, mas o quão confiável ele é? Não sei se ele é confiável. Pelo menos ele obedece a você? Ele não obedece a mim. Então, vocês querem a princesa junto com é ele? É uma ajuda de amigo. Não, a gente abre o portal de novo lá depois. Pô, ela pode ficar no seu portal? Eu tenho gastado isso no lote, mas tudo bem. É melhor que qualquer coisa espera, também tem sim. Algum tipo de portal. O que foi esse ali que vocês levando? Não. A princesa. Princesa? Ela tá dentro do... Eu vou pôr um boneco, vou olhar pra um lado princesa. Ela tá dentro do portal. Ela saiu. Ela saiu? Não, saiu. Saiu. Saiu para os vão entrando. Ela fala: venham, venham, não toquem nada, não comam nenhum bicho. Ignore o berro do chiclete. Ignore o berro do chiclete. Não assustem com o Tarrasque. Nem com aquele outro cara ali. Esse aqui é bonzinho, fofinho. E vai mandando os caras entrarem. Os caras vão venerando a princesa e entrando. Sem venerar, só entrando. Ela sai com um capacete na cabeça. Ela tá armada pra batalha, tá? É isso? A coroa. A coroa. Ah, tá. Capacete. É capacete, coroa. Ah, tá. Eu falei, opa, aquele gato tá com o elmo do magnete. Ela transformou e eu nem vi a transformação dela. É a coroa. Então. Aqui estão todos quase lá dentro. Já está controlado aqui, né? Sim. Sim. Qual a próxima etapa? A gente vai na biblioteca pegar os livros. Tá dormindo agora. Diz que deu uma melhorada, mas tá dormindo. Não vai trabalhar hoje. Mas... O crachá dela tá aqui. Eu sei, ela vem pra cá pegar o crachá. E se move, como ela vai fazer? Acho que o Milton vai trazer ela aqui. O capacete tá aqui? Sim, não sei. Tem que ser feito no que eu faço agora que eu vi. Onde então? No capacete, próximo passo. É um lugar tomado. Esqueci, não vou ver o que ele fala. Vai pra biblioteca, tentar biblioteca, abrir, pegar os livros e de lá ir embora. Vamos pra lá então. De lá eu conseguiria transportar todos os outros. Sim. Que estão em menor. Sim, mas você sim, vai vamos. Acompanhar ou vai ficar lá dentro? Posso acompanhar. Vocês vão querer expor ela mesmo? Eu prefiro então, não. Eu também prefiro que não. Não é melhor você ficar dentro do portal e lá a gente abre de novo? Mas gente, são as bibliotecas. A biblioteca deve estar vazia. O que você agora. Acha? Não, ela pode ficar lá dentro. Você contou pra gente dos lixos? Não, não, do quê? Vocês viram ele entrando lá, a gente não veio só você. E ele acabou de falar pra Toff que acha que o Lefeu não vai dar conta de matar o Lich. Eu só fiquei pensando que eles já quebraram a primeira barreira, eles trouxeram um paladino humano pra destruir a primeira barreira. Apelaram, não existe um paladino goblin. E eu falo. E eu não sei se o Tão avisou vocês, mas eles já sabem que a gente mudou todo, então a gente tem pouquíssimo tempo. Gente. Ah, eu avisei. Ele avisou. Tá, então vamos. Vai, então que a gente tá perdendo tempo aqui então. Ficarei dentro com o meu povo. Sim. Sim. Melhor, mais seguro. Calente. Quando abrimos, já é força tarefa para resgatar tudo que tem dentro da biblioteca. Deixa os elfos preparados, que assim vou que a gente abrir. Todos preparados. É pra te ajudar a pegar os livros ou você já teleportar todo mundo? Está bem. Ok. Vamos? E causar mais um pânico em Valcar. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Onde vocês vão agora? Na biblioteca. Subir e ver o que aconteceu. Com o cu na mão. Qual os caminhos até a biblioteca? O caminho mais perto. A prisão. O caminho da prisão, o caminho mais perto. Ó, o Lefeu ele foi por ali, o ponto caminho. É o caminho oposto ou o caminho da prisão mesmo? É o caminho oposto. Oposto, mas o que a gente desceu. Então vai demorar mais pra chegar. Vai demorar mais pra chegar. Eu falo, é melhor a gente. Então a gente pode ir pelo caminho dele. A gente vai seguindo os rastros dele. Ao invés da gente sair aqui do supetão. Pode ser. Ou então podemos deixar ele como uma carta na manga. É, porque a gente pode. Mas a gente é a carta na mão. A gente pode sufocar eles. Pode ser também. Eu acho mais viável a gente sufocar. Eu acho melhor o caminho mais rápido. Ah, Darth Vader, menino. Porque eu acho que não temos muito tempo. Pra nada. E vamos pela prisão mesmo. Então vamos, vai. Pela prisão mesmo? É. Vocês vão subindo correndo. Passam. Sobem o primeiro nível. Atravessa o primeiro andar da prisão. Sobem o segundo nível. É bom que a gente tá vendo. Algum elfo ficou pra trás? Eu já vou procurando, vou, quem sabe, né? Ok, vamos. Vou olhando em volta pra ver se eu vejo alguém pra trás, sabe? Joga inteligência, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. 19. 19. 7. 20. Puro? 20. Inteligência pura. 13. 21, desculpa. 12. Da forja dos. Nossa, meu Deus. Você lembra de dois elfos que ficaram pra trás? Sim, os catatônicos. Pera, vocês estão esquecendo os elfos negros. Eles ficaram onde? Eu vou buscá-los. Eu vou uso o Rei Dash no Jutsu e vou o mais rápido possível. Ok. Então, esperem, eu vou buscá-los. Rei Dash no Jutsu. E some. Você que esqueceu de pegá-los. Tava do seu lado. No rastro da Toque fica algumas faíscas de eletricidade estática. Okay. Ela foi corridinha na gruta, assim? É. Não, corridinha na gruta, caralho. Pulando de parede pra parede, né? Porque não tem galho de ar. É corrida avatar, corrida do Tom Cruise. É corrida avatar, rapaz. Pego eles. Na hora que eu pego eles, eu falo, desculpem, esqueci de vocês. Não deveria ter esquecido. Foi um grande erro. E volto correndo com eles. Ok. Eles continuam catatônicos. Depois de um tempo, a Toph retorna pra vocês. Continuamos, então. É, só que eles vão ter que continuar aqui, né? Não dá pra abrir o plano de novo. Ele vai abrir o plano na biblioteca, eles vão ter que ficar com a gente. É, vai ficar com a gente. No problem. Põe em cima do lobo. Exatamente. É, Kyra, cuide deles, eles são amiguinhos. Põe em cima dele. Ela é amiga, tá? E ela o que, que ela falou? Vocês colocam, eu não posso nem chegar perto dela. Ela falou já com ela. Já comi. E aí vocês vão subindo, passam o primeiro andar da prisão. Passam o segundo andar, chegam ao terceiro andar da prisão, que é o último, antes do topo. Quando vocês chegam, vocês vão atravessando o andar para chegar até a escadaria que leva para cima, tá? Dá um flash dentro da prisão. Dá um flash de luz, como alguém, se alguém soltasse globos de luz no alto. Quarto local. Tá? Quando esse flash clareia tudo, vocês vêm lá no fundo, diante da escada, um vulto. Espera vocês e tá se interpondo entre vocês e a escada. É um vulto meio morto. Vocês dois reconhecem o vulto. Vocês dois quem? Eu e o Murto. Eles dois? Você. Ah, eu e a B. Vocês duas, melhor dizendo. Reconhece? Vocês duas reconhecem esse vulto. Ah, o Taurus. Para e fala. O rei Taurus. Não reia, não. Você tem alguma coisa errada, bicho? O que tá passando aqui? Heitoris está diante de... Aí ele cai morto, né? Será que ele... Não. Será que ele veio atrás dos livros também? O que ele quer? What the fuck? Lembra que ele queria uma coisa. É, sim. Eu não sei. A qual pedra. Distância que ele dá a pedra? It's all yours. Qual é a distância que ele dá? Hã? Qual é a distância que ele tá? A distância que ele tá de vocês? Quando vocês conseguem reconhecer ele, uns 12 metros. Ele vê a gente? Ver vocês. Mas ele tá vendo um monte de orc com um lobão gigante. E olha pra vocês. Tá. Aquilo que ele fez foi algum ataque, alguma coisa? Ou ele tá olhando como se fosse atacando? Não foi nenhum ataque, foi um brilho que deu. Mas ele tá vendo a gente ou não? Tá vendo vocês. Ele tá com cara de quem vai atacar? Não sei. Eu olho pra ele, só faço isso. Movimento inicial da Lotus e para. Ok. Pra eu saber que sou eu. Ah, tá. Então ele ataca. Pra saber que sou eu. Ok. Capitão da tua filha. Então tá. Rei Taurus foi enfrentar os clérigos de Ragnar no templo mestre de Ragnar em Lenore. Vocês vão me dizer como ele fez isso, com preparações ele fez pra isso. E a gente vai rolar aleatoriamente agora o resultado dessa batalha. Como? Ele morreu. Nessas rolagens... A gente vai saber o que aconteceu com o Rei Taurus. Ele morreu, aí na verdade... É o espírito dele. Toff, eu falhei. Eu falhei, me coma. Olha que você aí vem um que foda. Bom, lembrem-se que o Rei Taurus, ele é um... Mago. Mago poderoso. E a Toff disse isso pra vocês. Então cada um de vocês vai pensar agora como um mago. Gente, mano. Cada um de vocês. Me bota água aqui, pelo amor de Deus. Cada um de vocês vai pensar como um mago. Não tem mais aqui. Fodão. E pensar, eu como um mago fodão, o que eu faria nesse combate? Terremoto e engolir tempo. Que ações eu iria fazer? Como eu iria me preparar para esse combate? Cada coisa que vocês quiserem que o Rei Taurus faça, vocês vão rolar um teste de inteligência para ele. Para saber se ele teve a mesma ideia que vocês e se ele fez aquela preparação. As preparações que forem coisas úteis no combate vão dar bônus para ele. Tá? Aquilo que ele não preparou não vai ajudar ele em nada. Tá? E no final de tudo isso que a gente determinar o quão preparado ele está, a gente vai definir como que vai ser a rolagem entre o rei Thoros e o líder do templo mestre de Ragnar para decidir quem ganhou o combate. Segue um mini RPG, sou um bem foda. Naruto vai fazer igual o cara fez. Tá, não vou conseguir com o meteoro destruir essa porra aqui, então eu ia pegar todo o tempo, levantar e jogar no chão. É isso, o cara vê que todos aqui. Fazer um meteoro ao contrário, tipo, conseguir a gravidade pra o tempo inteiro levantar, depois jogar. Ah, não, aí ele não tem poder pra fazer isso, inverter gravidade, não. É que assim, se eu fosse um mago foda, eu teria. Eles cavaram embaixo, assim. Move Earth não faz isso? Olha. Tem umas magias meio bizarras que faz isso. Vamos ver o quão poderosa ela é. Eu já sei uma coisa que com certeza ele faria. O Rei Thoros II. O seu boneco de gelo. Ah, ele é Elsa, okay. Caralho, vai brincar na neve, pô. Um simulacro. Um simulacro, com certeza. Você vai jogar um teste de inteligência. O Rei Thoros, mais 5, dificuldade 20. O Rei Thoros, vamos lá, hein? Não. 2. Não tem simulacro. Vocês podem gastar os pontos heróicos pra rerolar isso pra eles, se vocês quiserem. Não acho que pra isso seja importante. Ok, que outra ação? Deixa eu... Tô caçando Move Earth aqui pra ver se é possível fazer isso. É magia de mestre essas daqui. Só funciona com preparação. É. Mais alguma ideia? Vocês vão deixar ele a seco no mano a mano com o cara? Vai, pensou, maga. Bem, tô pensando. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhuma ideia, mas não morri. Lotos da Morte. Não tem. Talvez um globo de vulnerabilidade. Nele, né? Nele, lógico. Globo de vulnerabilidade? Já que ele tá num templo onde vai ter bastante magia, acho que um globo de vulnerabilidade seria. Então rola inteligência pra ele. Dificuldade 20, ele tem mais 5 de bônus. Será que ele faria a sugestão? Não. Silêncio. Não. Não, se ele poderia ser. Não deu. Melhor. Pode ficar longe, né? Silêncio de. Eu falei não. Sugestão. Ah, sugestão. Quem falou isso? Eu. Ele. Sugestão, né? Sugestão em massa. Olha os seus clérigos aí. Ajuda nós a tomar o tempo. Acho que ele faria isso. Não adianta, né? Bom, ele sabe. Sim, se os caras entenderam. Sabe que os clérigos são abençoados por Ragnar, principalmente dentro do templo, né? Provavelmente isso não funcionaria. Se os poderes dos caras não têm chance de falha, não precisa jogar ataque, então provavelmente isso aí eles... Mas pode ser uma coisa pra se tentar, né? Ok. Você quer... Não, eu sei uma coisa garantida. É. A Tamiris entrou no templo? Não. Não entrou? Não. É pra você ver que a gente tivesse entrada. Por quê? Usaria círculo de ataque e portação. Se pensar em mais alguma coisa. Não tem chance de falar, né? Vai direto. O que é a explosão solar? Tá? Boa, caralho! Eu pensei nisso. Teleporte. Não, mas isso aí... Teleportar o templo. Não dá. Tá. Por que não? É criatura só. Ragnar não vai deixar. Ragnar tá com o dedo ali no templo, ó. Ragnar não vai deixar. Nem o Move Earth também não vai funcionar, é verdade. Não vai funcionar. Uma brilhante luz. O templo tá abençoado pelo Deus. Deus tá ali com o dedo em cima do templo. Ele não vai conseguir erguer o templo. Lampejem o raio de deserto. Earthquake? Consegue fazer? Uma fenda no chão? Cada criatura dentro da luz precisa fazer um teste de constituição. Fazer um racho no chão pra engolir o recebe possível. 12 D6 de dano radiante e fica cego por um minuto. Explosão solar é legal, não? Explosão solar? Sunburst. É uma ideia interessante, porque você é um templo do deus da morte. É escuro. Um deus da escuridão. Entre aspas, né? Talvez. Funcione bem. Fala lá. Joga inteligência então. Se você acha que é pertinente pra ele, joga em inteligência. Bom, uma magia que eu poderia fazer furacão. Pra quando os caras sempre vão bater contra ele. Ah, hoje é! Isso. Não tem nada a ver. Disfarce. Por quê? Não ia falar, isso aqui é um teste, eu posso gastar ponto de ki pra revolar, mas não sou eu que tô fazendo isso. É o Rei Thoros. O cara não vai saber nada. Cara burro. Rei Thoros. Você me ensinou ele a usar o ki pra revolar. Pulou aí pra ver se ele vai com o Sunburst preparado? Explosão solar? Então rola. Rola o quê? D20. D20. Tem que tirar 15. É um teste de inteligência, ele tem mais 5, dificuldade é 20. 20 natural. Porra! Ok, ele tá com magias que causem dano radiante preparadas. Não necessariamente o Sunburst. Não necessariamente só ele. Maze. Pra jogar no líder do templo. No líder do templo. Pra tomar todo. Matar todos os clérigos e deixar só ele longe. Você dá Maze e depois Haze. Ganhar um tempão. É. Joga inteligência pra ele. Maze Run. Oh, esse deu 16. Opa! O que mais vocês acham que ele pode ter de preparação aí? Quando eu digo preparação, pode ser de buffar ele também. Sim, é esse que eu tô vendo agora. Haste. Pensando que ele pode fazer. Haste? É. Joga. Que é mais não. Fraco. 12. Não. Não pensou em fazer haste. Lembra que ele é um anão orgulhoso. Não preciso fazer haste não, vou dar conta. Sem precisar fazer clone. Mind blank. Já tô fazendo o teste aqui, essa é interessante. Ué, simples, desejo. Que mago foda que não tem desejo. Ok. Olha aí. Ui, 20 natural. No mind blank. Vou tirar 20 também. Tirar 20 que é só. Tirar desejo, acabou a luta, mano. 20 natural! Acabou a luta, ponto. Não tô vendo mais nada. Isso. Não, não é assim que você desejou, não. Não é assim que você desejou. 20 natural. Mas vai ajudar. Ficou com medo. Depende, ele tá disposto a sacrificar tudo? Mago tem proteção contra a morte? Não. Não. Tem pele rocosa? Tem. Mas ali é dano mágico, né? Hã? É, mas tudo dano mágico. Mágico. Proteção contra o dano necrótico. Marcou aí? Desejo 20 natural? É. Ah, não precisa ser só magia, né? Não precisa ser só magia. Resistência de tempo. Ele pensa como um mago foda. Blink. Ele usa armaduras de resistência mágica. Pode ser que tá preparação com algum item mágico também. Agora foi, 18. Resistência necrótica. Blink. Quanto? Aquele 12. Negócio de 9 vidas é só anel? Eu acho. Eu falhei no itens mágicos. Proteção contra a morte. Eu acho que ele faria. Proteção contra a morte. Esfera resiliente. Jet look. Que faz uma esfera de força cintilante, contra... envolve e contém uma criatura ou objeto de tamanho grande ou menor dentro do alcance. Uma criatura que resiste deve fazer um teste de destreza e se falhar, a criatura estará contida até o término da magia. Nada, nem objetos físicos, energia ou outros efeitos mágicos podem atravessar a barreira, para fora ou para dentro. Caralho. A esfera imune a todos os danos e a criatura ou objeto dentro da barreira não pode ser afetado por ataques ou efeitos originários de fora da barreira. Nenhuma criatura também. A esfera é leve e grande o suficiente para conter apenas a criatura ou objeto dentro dela. Caramba! Eu tenho uma outra também. Luz do dia. Faz o teste para ver se deve fazer. Quer dizer, é teste de inteligência, né? Tem mais 5 ali. Tem mais 5. Tem que tirar 15. Mais 5. Se jogar pra luz do dia, porque é óbvio, não tem luz do dia. Não o seu. Cheio de mortos. Ah, não, isso já inclui no Sunburst. Sunburst? Magias de tudo tem a ver com o sol. 17 rodado? Passou. Não, 12. Não, então não. Ah, não passou. Tem que ser 15 no dado. Não foi. Mais alguma coisa? Parar o tempo. Parar o tempo, maroto. Fala. Ah, você viu? O bagulho rodou do lado. Não, não foi. Não foi parar o tempo. Nevar. Só mais tempo pra vocês pensarem, eu vou fazer xixi. Coisas contra Charme. É, encantado. Uhum. Vampiros são reis do Charme. Magias de cura. Mas não tem magia de cura. Nenhuma. Poção. Tudo bem. Não, mas não tem nenhuma magia de cura. Não. Mas não sei se seria interessante, Anê. A gente não precisa se limitar só a magia, igual eu já falou, a gente pode tomar item. Por isso que eu falei, Counter Charm. Contra medo. Resistência mágica. Eu já tentei. Já tentei, então não deu. Mas pode ser item de resistência mágica. Então magia que foi. É que entra numa categoria. Simplesmente meu dado me trocou. O teleporte é óbvio, é o jeito que eles vão chegar lá. Uma coisa pra tirar poder de clérigo. Ah, tem, mas demora muito tempo. Demora um dia. Não, uma coisa rápida. Isso, né? Uma coisa rápida. Vai lá. Deixa eu ver essa magia. Ele levou aqueles bichos comedor de terra. Bicho comedor de terra? É uma vinhaca gigante. Pra matar essa. Boa noite! Mas, né, a... espada. Hã? Demora uma hora pra castar antipatia. A neblina não deixa, né? Eu sabia disso. Eu vou lá. Cadê o livro de magias? Mas é o psicológico. Tem outro aqui dentro. Tem. Aqui embaixo, sei lá. Magia do... magia elemental, alguma coisa. Magia de combate, você tá sempre, né? Não tem nada assim específico. Já pegou radiante. Radiante é bom. E vulnerabilidade? Já tentou, já. Vulnerabilidade, não. Tentou, que é? Vulnerabilidade que tentou novo. Mas tentou vulnerabilidade é outra coisa. Tem contra charme e contra medo. É, tipo, então engloba de vulnerabilidade. Então, provavelmente, a categoria é vulnerabilidade. Então engloba tudo. Charme. Não necessariamente vai ser um globo. Charme deu? Seria a mesma coisa de resistência. É, mas, tipo, importante. Categoria resistência. Isso mesmo. Medo 20 natural. Bom, Jeff. Roda muito de vento? É diferente. Coisa, é diferente. Ô, Jeff. É. Eu não quero tentar a vulnerabilidade. Terrível do Finhard já abrindo. 20. É necrótico. Mas e daí? Não vai funcionar? É, provavelmente não. Não vai funcionar dano necrótico no clérigo, será? Possível que não. Dano de raio, então deixa. Mas você quer tentar alguma coisa assim? É, porque eu tinha pensado na terrível do Finhard e Abid Dalzin. E vulnerabilidade. A magia deixa você imune a todo tipo de dano. Ok. Até a magia terminar, dura 10 minutos. Quebra a concentração, né? É, quer dizer, passei. Mas acho que funciona, porque tira umidade dos corpos. Hã? Vai drenar a água do corpo dos caras. Mas ele pode ser imune a dano necrótico. Não é, então não vai adiantar. É só a descrição de como funciona. Ok, acho que deu, né? Isso é preparação com itens ou magia de cura? Poções, por exemplo. Poções, varinha. Itens, varinha. Joga. Ah, eu tô com medo do César. 20. 18? 10. Putz. Não tem cura. Cidadinha aqui que é o crime. E então ele pode usar o templo contra os próprios caras, né? Animar objetos. Não vai rolar, né? Imposta de pedra. O dedo do Deus tá no templo. Já. É mais forte que isso. Imposta de pedra. Quê? Imposta de pedra. Flash to stone? Não sei. Como imposta de pedra? É nível 6. Eu acho que é de petrificar os caras. Não, não. O corpo dele vai ficar cheio de pedras. Ele ganha resistência a danos perfurantes, cortantes, cor de confusão. Tipo, pele gostoso. Ele pode fazer terremoto numa área de 4,5 metros da área dele. E ele pode se mover em terreno segmentado. É, então. Ele chega em boot e volta em pedra. É, investir tudo off stone. Só que não. Não foi, né? Similaridade. Não consegue, né? Seria, isso aí se encontraria com... seria, assim... preparação pra aumentar as defesas físicas. Sim. Ah, é uma armadura fodona, esse tipo de coisa. Uma última que eu quero tentar. Murar na prismática na entrada do templo, pra deixar os caras entrar. Ok. Eu sei, ele tinha falado uma também, qualquer dele. Similaridade, que permite mudar a aparência de qualquer número de criaturas que ele possa ver dentro do alcance. Essa magia que eu usei. É. Se ele vê um cara grande, ele quer fazer com que o cara pareça menor. Pra mudar a aparência dele? Isso. Joga? Pode jogar também. Ele escovou o dente antes de... Não. Escovou sim. Escovou, já. Escovou. Ele também não deu. Também não deu. Mano, tem poder do arco, mano. Se as magias talvez for perdido. Ele lembrou de usar o Pauta da Morte. É, esse é o que ele vai testar, óbvio. Ok. Vai que meteoro, ele esquece. Alguém jogou pro Meteoro? Não, mas... Vai que ele esquece. Por que não? Meteoro. O cara é piromaníaco. Meteoro. 18, ele fez. Ele é piromaníaco. Quer rodar o Pauta da Morte? Não, não é. Ninguém nunca pensou em jogar uma pedra. Eu acho que ele já tá preparado com isso, né? Ah. Lotus da Morte? Vou tentar. Joga. Então, bônus maior, né? Porque a magia principal passou, 19. Passou? 12. Esse eu vou anotar separado, que isso aqui é pra outra coisa. A gente foi lá na top. Nada que botar na pedra. Ele que dança essa fazenda. Mas o bônus agora tem um bônus maior, por isso que eu tô. Tem um bônus maior, tem um bônus mais 10, né? Ou não? Okay. Mais 8. É que é muito usar. Vamos lá então? Vamos lá. Ok? Não tá ok, mas. Tem mais alguma ideia mirabolante aí? Não, pode ser. Ele usou um exército de criaturas terrestres pra comer o tempo e causar o caos. Causar o caos no tempo. Que ideia, velho. Joga o D20. 9. É. Não levou aliados com ele. Caramba, foi sozinho? Foi sozinho. Ele invocou aquelas minhocas que comem terra pra comer a terra embaixo do. Do tempo. Não é pra levar, só pra comer a terra embaixo do tempo. Não, eles vão ajudar. Eu não quero ninguém, ele vai sozinho. Ele foi sozinho. O cara é fodão, velho. Não, mas ele foi sozinho, ele tinha acabado embaixo pra ajudar a afundar, sabe? É longe. O cara pensou assim, mano, eu só tenho a Lote da Morte, mano. Só tô pronto. E não pode fazer isso porque Vermes Malditos saiu na Netflix, já. Copyright. O que me lembra que eu tô louco pra assistir o cemitério. Vai, mexe bem. Vai, 10 segundos, mais alguma ideia? 9? Não. 8? Bota da Morte. 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um de vocês vai fazer um último teste de inteligência pra ele. Pra ver se ele vai entender uma coisa importante. Vai lá. Importantíssimo. Vai lá, quem tá com sorte? Ah, eu jogo. Joga aí. Tá, já, já. Tem que tirar quanto? 15. 15 também? É um teste de inteligência. Ele tem um bônus de mais 5. Ele tem um bônus de mais 5. Não, tem proficiência de inglês. Eu acho, talvez... Não é de abjuração, então. Será que você aplicaria arcana nisso? Deixa eu ver. Insight. Isso aí seria insight... Um bônus de mais 2. E poderia ser com inteligência. Insight? Ele não é muito bom de insight, não. A Lisbeth provou isso, o cara não sabia criar geladeira sozinho. Vamos pôr aí uma sabedoria aí pra ele. Não, vai ser insight, ele vai somar a proficiência dele. Né? Vamos pôr aí proficiência. Qual que é a proficiência de vocês no momento? 7. A de normal é 6. Tá, vamos por 7 também de proficiência. Ah, normal? Como assim, normal é 6? Até o nível 20 é 6. Até o nível 20 é 6. Vamos supor que ele tem 7 de proficiência, tá? Então ele tem mais 12 de bônus, só que essa dificuldade é maior também. Essa dificuldade é o segredo do negócio. 25. 12. Ó, mas certo? Eu faço, hein? 13, hein? Não, 5. Então, vai lá. Salvo veinha. 14 passei. 27. Já tá o canterói. Tá. Já só queria roubar a ponta herói. Hum? Já só queria roubar a ponta herói. Mais um. Vamos ver aqui. Ele percebeu. Nem me preparei direito, não vou. Ué? O que ele percebeu? Porra, eu me preparei direito. Vou deixar quieto ir lá. Tem várias de oitavo e nono. Lembra que ele faria explosivos? É proibido. É. No sul não, né? Não sei se chegou explosivos no sul. Não sei de onde os caras tiraram aqueles explosivos. Né? Ó, vamos lá. A fichinha que eu fiz pro cara aqui, só pra vocês terem uma noção. Imune a medo, encantamento, paralisia, petrificação e veneno. Tá? Então a magia de petrificação não tá aqui, não vai fazer diferença. Okay. Essa também não ia contar bônus nenhum. Sentidos. Percepção passiva, 17, tem Dark Vision e visão verdadeira. Não pegou uma invisibilidade, tá de boa. Não pegou invisibilidade, o sim, similaridade também não pegou, não interferiu em nada. Pele dura, tem mais 4 bônus na CA e resistência a todo tipo de dano. Nossa. Sortudo, ele tem luck. Claro, né? Bem abençoado pelo Deus. Ele tem vantagem em todos os saving throws. Ele tem cura de Ragnar. Ele pode usar curar ferimentos à vontade como ação bônus. Canalizar divindade. Não pegou Ignite, cara. Tá pior, ele não era imune da comecia. Não, é mano, é necrótico. Nossa. É que a maioria dos bichos mortos vivos são. Bom, ele pode fazer qualquer magia existente. Bênção de Ragnar. Uma ação. Aí ele não pode contar mais. É, qualquer magia que tem tempo igual ou inferior a uma ação. Diminui. Reitoros tem, sabe o que? Ação lendária. Reitoros tem desejo. Esse cara aqui tem. Ah, eu quero que você não use mais as magias ou se cure. As magias dele não dão direito a teste de resistência e ele não precisa rolar jogar de ataque pra acertar. Nossa. Ah, esses são os outros clérigos também já faziam. É. Eu não faço. Os clérigos de Ragnar aqui. É. Quando você for falando de Calmer, você vai fazer. E uma magia que quando ela fica permanente no cara durante o tempo e no começo do turno ou no final do turno o cara pode rolar um teste de resistência pra tentar se livrar dela, a pessoa só se livra depois de passar em três. Passar em um só não se livra. Ah, vale. Seja do que vocês escaparam. Nossa, um hold person ali é mortal. O clérigo do templo, um clérigo mestre, ele tem um mangual da exaustão. Se acertar, dá um nível de exaustão. Vamos roubar esse mangual. Além do dano. Ele trouxe pra gente. Eu acho que é a cadeira, hein, mano. Eu acho que é a cadeira. Roubar. Teoria, né? Roubar. Eu acho que é a cadeira. Roubar esse mangual. Roubar. Quem sentar na minha cadeira vai começar a comer um monte de doce, é isso? Mano, as cadeiras, cara. Tô falando que as cadeiras. Eu okay. Falei. Tá. Sunburst. Maze dá um bônus pra ele. Mind Blank. Também. Wish, com certeza. Já rolou o bônus. Blink. Vai dar um bônus pro Rei Doros. Proteção contra Charm também. Clérigos, né? Dominar a pessoa, coisa do tipo. Proteção contra medo também. Invulnerabilidade, sim. Meteoro. Acho que jogo X1. Dano poderosa só. Né? Eu vou somar o Sunburst porque ele não tem fraqueza contra. Apesar de ter induzido o Rafa, ele não tem fraqueza contra a luz. Mas o Lich tem. É. Mas eu vou somar aqui, ó, o Sunburst. Mas os aliados dele tem. Com o Meteoro, que são duas magias poderosas. E vou fazer isso virar um. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem mais 8 de bônus, então. Então vamos lá. Vocês vão pegar, um de vocês vai pegar um D20. Somar o bônus que vocês deram pro Reitoros. 8. E vão ter que superar o D20 do clérigo. Que jogando em casa joga com vantagem. São quantos testes? Um teste só. Show, pega essa pica. Só lembrando que ele tem luck, né? Então. Não, o luck eu não vou contar. O luck eu tô contando com todas as vantagens que ele tem, ele vai jogar com vantagem. Não, sim, mas ele pode jogar 3 dados e escolher o melhor. Não, ele não tem luck nessa jogada. Ah, tá, nessa jogada. Você tá em casa. E não é o rei que tem luck. É o clérigo. Mas aí a torcida então tá fazendo pressão. Torcida tá jogando em casa, tá jogando com vantagem. Torcida tá empurrando ele pra frente. Não, é do inimigo. A torcida tá empurrando ele pra frente. Jogar junto aqui? E olha que ele nem é jogador famoso, nem é o Fumagalli. Vai, 3, 2, 1. 20. Ah, 7, 9. 5 e 9, 7. Foi aqui, ó. Então 9 com 7. Ah, mais 8 dele? 8 com 7. 15. 15. Contra o meu 9. Quando você tem de bônus, se tiver 6, empata. Foi? Se tiver 6, empata. Se você não ganhar, eu revolto. Tira essa mão daí, rapaz, que eu vi roubado. Vai rerolar? Eu acho que eu vou rerolar esse dado. Vai rerolar também. Ah, eu vou ter que rerolar também. Aí você... Mas primeiro que ele rerolar, você já viu que ele não passa. É lógico. Esse é só eu tô mordendo o dedinho lá, Totô. Eu vou rerolar esses dados aqui. Eu acho que a gente também. Tá bom. Voltei aí, Poltrone. Mas aí a gente ganha que eu não sei. Ó, é verdade. Não, ele o Lucas tá lá ainda. Ele passou, mas não precisava. Você não consegue jogar com ele. Que hora que do teste de 21. Certo, vocês têm um ponto de herói com extra pro HS. Não, porque é do reitor. Entendeu? Vai, 3, 2, 1. Tô 20 agora. Tá, oh, você. 10 e 6. E você dá quanto? 10. Não, 5 e 6 e 10. Caramba, você com 4 dados você tirou um maior que 10. Ah, ele trompou no meu dado. Vou jogar de novo porque eu trompei no meu dado. Que não os dois. Então ele também joga de novo, então. Então um atrapalhou o outro. Calma, cala a boca. Ele também. Esse tá bom, tá bom. Não, não tem. Regular, vocês podem regular se quiser. Como assim? Não, só faz uma vez pro herói. Pra esse cara tem 20, pra mesma coisa. E os dados não mentem. Eu vou adicionar no 6, então. Nossa, isso pode. Eu não tenho mais. Só que espera. Ele tirou 6, né? 5 e 6. 6. Ele tirou 10 mais 8. 18. Você tenta perder por quanto? O bônus dele acho que não passa de 6. Pode crer. Tá perdendo por 2, então. Ela não tinha rerolado. Vou adicionar um D6. Não, tá 10 a 6. O bônus dele seja de mais 5. Ah, sim. 2. O bônus dele seja de mais 5. Eu vou rerolar um. Você não tem o talento que eu tenho. Vou rerolar o D6. Ele usa o ponto de arco e quebrou a regra. Vou rerolar o D6. 2. Vai um de novo, pô. 2. Filha da puta. 2 não dá. É 5 ou 6 você passa. Vou adicionar um D6 ou D6. Caralho. Nossa, andado. Infinito assim, né? Vou rolar um D6 e D6. Vai ser exponencial. Vai ser um D6 sobre D6, um D6 sobre D6. Nossa. Opa, fiel. Aí é bom. Será que ela tem bônus mais 4, mano? Ai, nadinho. Não é bônus da ficha, sabe? É um. É o bônus de vantagens. É o bônus de vantagem. Na saída da prisão. Quando dá aquele flash. O rei Toros está diante de vocês, olhando para vocês. O corpo dele todo molhado. Todo molhado. Ele olha assim para vocês com o olhar arregalado. Arfando. Olhando de um para um, cada um de vocês. E aí olha para você, Toph. Quando você faz aquele gesto. Ele olha para você. Abre os braços. E começa a fazer o mesmo gesto. É, meu Deus. Sem me soltar, fodeu. Ele continua, pá. Continua. Ele olha pra você, encarando você. Você vê que ele tá todo cheio de ferimentos. Todo cheio de ferimentos. Ele faz os movimentos. Junta o Hadouken aqui no meio. Traz aqui pra trás. Olhando firme pra você com um olhar de puro ódio. Quem é esse anão, Toff? Ele tá enfeitiçado. E fala. Menina desgraçada, isso salvou a minha vida. Não fosse por isso, eu não teria sobrevivido àqueles clérigos malditos. E você foi sozinho? Fui. Fui tolo e arrogante. Que azar. Mal da minha raça, devo admitir. Embora isso seja duro pra mim. Bom. A garotinha me salvou. Foi com aquele que eu consegui destruir o altar. Tinha um altar específico, então. Ah, é verdade. Todo mundo ia lá fazer as oferendas. O poder do templo desapareceu quando eu destruí o altar. Pirion Ilhorilho? Quê? Lírio meu, Lírio? Tô falando o nome do morto vivo. Pensei lá, do morto. Pra mim, eu lembrei aqueles cantores holandeses. Lírio, Lírio, Lírio. Cantor de blues. É agora, meu amor! Você chama o Lyrion e ele fala: estamos atacando agora! Se ele, é agora! Ai. É aqui, mano! Olha o local da. Fala ele na bundinha, mano! Mas a gente não é na, na biblioteca, cara? Mas a gente tem que entrar não, na fada, biblioteca. Avisar pra começar o. Ah, avisar a fada, né? É. A Ciri chama então aqui, com na tatuagem, né? É, Rainha Niranda. Pode atacar. Ataque com tudo. E aí vocês escutam a voz. Você escuta, Lisbeth. Deixa com a gente. A gente vai atacar. Alarme. Alguém quer rolar um teste de inteligência pra ser? Você rola. Eu? É. Por quê? Eu só tô tirando o valor baixo. Eu rolo aqui. Não sei quanto cadeira, é o bônus, né? Dela, mas... Deu 9 no dado. 9 no dado. Acho que dá pra passar. Acho que dá pra passar. Rainha Niranda, ataque com tudo. Alô? Ei, você, seu elfo nojento. A gente tá derrotando todo mundo aqui, você vai ficar de fora dessa? Vem pra cá também, seu bunda mole. Eu não sei quem é essa pessoa. Abrir pra todos. Teoricamente é o cara do acampamento. Aí vocês escutam no anel da série uma voz insolente. Ah, o que não é? Elfo. Você consegue chegar aqui rapidamente? Quem está falando? Griel. Claro que eu consigo fazer qualquer coisa que quiser. Então chega aqui agora, o quanto antes, porque a gente vai sair daqui todo mundo junto. A princesa vai tirar todo mundo aqui. Traga seu amigo. Traga todos princesa? Os elfos. Princesa? Vocês resgataram a princesa dos elfos? Sim. É o cara do vale. É. Traga todos os elfos pra cá. Ela vai tirar todos ao mesmo tempo. Direto pro continente norte. Mais seguro do que ela, não sei se está agora. Imagina isso galera, é algo que eu quero ver. Então vem, caralho! Os elfos vão atacar. Já estamos atacando o portão aqui. 50, 100 mil elfos! Pânico na cidade de Valcar. Agora, pânico na cidade de Valcar. A população élfica na cidade. 5 mil elfos, novos elfos. A população élfica dentro da cidade. Preço de escravo vai, ó. Vai acabar. Vai ser de graça escravo aqui na cidade. Os caras chegam. 50. Você me vendeu por 50 dólares, cara? O nome dele? Te deu 50, quanto você é mesmo? Eu tenho o nome dele aqui, quer ver? O não elfo. Mas isso é, se ele não é elfo, então ele não vai ser sugado pela princesa. Não. Ou é na escola aqui. Ai! Eildar desliga. Ó, junto, hein? Eildar. Desliga. Valdan. Eildar ou Verdão? Valdan. Ele tá desligado, mano. Ele tá aí, ó. Porque aqui o que importa é sobre ele. Ah, é. Mas a gente escutou um ar. Você, quem é você? Ah, não. Eu sou o Rei Thoros, o Branco. Você passou por ali? Tinha muito orc morto lá? Eu matei alguns. Você não viu nenhuma criatura vermelha? Criatura vermelha? Estranha. Na tormenta? Não, eu nem parei, eu vim direto. Então acho que o Sudefão te abandonou, não fez o que tinha prometido. Ah, como está a muralha prismática? Por que muralha prismática? Eu nem passei por muralha prismática alguma. Aqui. Não tem mais essa barata prismática derrubada. Não, eu vim cortando o caminho. Ah. Ah, okay. Não, agora dá pra usar teletransporte aqui tranquilo. Ah, justo, então aí. Ele é um homem prático. Você, no caso não, precisa de alguma coisa. Você tá muito ferido. Se algum de vocês souber fazer magia de cura, seria bem-vinda. Ah, tem um aqui, ó. Sim, eu consigo. Atenção. Então faça, garoto. Olá. Faça, eu preciso recuperar as minhas forças. Porque eu vou chamar o meu exército pra cá. Ah, agora você vem, pensou. Ele quer pegar o prédio. Pedra, vamos, né? Vamos, vamos indo então na direção da porta. Vamos. Eu uso. Não, não podemos perder. Okay. Ah, a pedra está novamente. Só descer. Ah, pedra. Cuidado ao tocar. E, sim, eu vou tomar cuidado. Coisa. Mas primeiro temos uma batalha a vencer. Lá em cima tá um pandemônio. Sim, sim. E um tal de Tio não fiz isso também. É. Vamos aproveitar e dar uma coça naquele desgraçado. Vocês conseguem também sair com esses homens aqui rápido, né? Sim. Porque depois que a gente... Vamos com tudo. Nunca vamos ter uma outra chance como essa. Vocês querem... Pegamos eles de surpresa. Bater de frente com o Thor. Ele é muito grande. Vamos causar um regaço naqueles vermes desgraçados. Vamos criar uma... Vocês queriam uma distração, não queriam? Sim. E eu vou providenciá-la. Ok. E pelo que eu percebi, aquele outro elfo snob também. Sim. Sem referência aos presentes. Tem que fazer um. Ok. Ah, vamos. Onde que a gente tá? No, ali, só subir tá? E. Vocês estão no. A, aqui, ó. Só que um andar pra baixo. É só subir pro norte. Subir pro norte. Ok. Ok. Vamos criar uma palavra pro anel pra ficar fora de recuar. É, como é que é a palavra? Gusfraba. Vai ser a mesma palavra? Pode ser. Vai? Tá bom, mas nem todo mundo. 8 horas. Vamos encerrar por aqui? Continuamos na próxima ou na. O que vem? Pode ser. Pode ser o quê? Não, ser terminar aqui. Não, vamos terminar aqui. E a gente joga semana que vem D&D de novo ou Cinco Anéis? Só ver a disponibilidade D&D de novo. Pessoal. Olha, do, eu. É. Do Lemão e da. Lemão, né? Do Lemão e da Lemão. Você vai estar de boa semana que vem? Sim, saio 4h20. Eu acredito que mais semana que vem a gente encerra esse arco. Vocês são Melenori. É, também acho. Querem estender mais uma sessão de D&D? Pode ser. Então, só pra terminar, né? Então tá, assim eu me preparo com antecedência. Vou correr atrás da preparação porque agora é importante. Agora vai ter o Toguro Tucano. Tem Vocês querem saber o que ia acontecer no templo? Sim. A gente quer. Bom, vocês vão perder o XP disso. Por quê? Só um pouquinho, porque vocês não foram lá. Quem ganhou o XP foi o anãozinho. Mas ele passa pra nós. Mas a gente passou a diabo. Passa o caralho. Ele vai passar o XP. Bom. Ele vai fazer, ele vai transportar o XP pra nós. Dentro do templo, o clérigo líder, ele é invulnerável. Faz sentido. Ele era invulnerável. Além de ter todos aqueles benefícios que eu citei aqui pra vocês. Umas magias poderosíssimas. Né? Ele era invulnerável, tinha um mangual da exaustão também pra fuder de vez. Se vocês fossem lutar contra esse cara, vocês iam ter um apanhar bem. Né? Qual que é o segredo do templo? Isso o Reitor depois ele explica pra vocês. Quando eles conquistaram Lenoren, eles começaram a profanar a cidade. Eles cataram muitos elfos e fizeram muitos sacrifícios pra profanar de vez o templo de Glórien. Isso afastou de vez o templo, o poder de Glórien do templo, e deu passagem pro poder de Ragnar. Ragnar foi lá e botou o dedinho literalmente em cima do templo. O altar onde foram feitos todos esses sacrifícios, ele se tornou um altar amaldiçoado, de onde emana o poder de Ragnar. Esse altar, ele... desse altar verte sangue constantemente. Já viu aqueles casos de estátua de santo que fica chorando na igreja? Então, esse altar ele fica chorando sangue constantemente. Neguei lá, dava um gó. Exato. Isso começou a atrair criaturas malignas de diversos tipos que foram sempre muito bem-vindas ali. Né? Vampiros, lobisomens, bruxas e tudo mais. Foi tudo isso que vocês viram. Não era um plano pra atrair vocês pra lá. Uhum. Não era só pra vocês terem conhecimento disso daí. A única forma de vencer era destruindo o altar. O líder perdia a invulnerabilidade dele. Né? Ele ainda ia ter uma porrada de poderes, ele ainda ia ser um personagem de nível forte, né? Mas os poderes dele não iam acertar automaticamente mais, né? Ele ia perder a resistência a todo tipo de dano, né? Dentro do altar ele é invulnerável, não sofre dano. Fora do altar ele tem resistência, fora do templo, né? Dentro do templo, quando vocês destruíssem o altar, ele ia perder essa resistência também e ele ia ficar um personagem normal de nível alto só. E como a gente faria pra destruir o altar? Diversas formas vocês conseguiriam destruir, né? Causando dano direto a ele, um golpe forte da Lisbeth, uma machadada fodida do Morin, uma Excalibur, um crítico em cima, poderia, uma Lotus da Morte, né? O Theon estrangulando com as correntes, o Silerim dando uma machadada também. Era só se ligar que tinha que destruir o altar. É. Eles realmente faziam sacrifício de crianças, de primogênitos, tudo, do que é? Tudo. Tudo. Ouvi dizer que tinha o Rafinha Bastos e que ele pegava a Luana Piovani e o filho dela em cima do altar ali. Não é Vanessa Camargo, não? É Vanessa Camargo? Vai dar processo, né? Sei lá. Eu não, Piovani. Ele fazia isso em cima do altar, cutucava o brioco do bebezinho. Ou seja, vocês iam ter que se tocar desse negócio do altar, destruir o altar, né? Continuar ficar apanhando. Enquanto ia ficar apanhando. Conseguindo destruir o altar. Aí o cara ia virar um personagem normal que vocês todos contra ele, ele não ia ter. Já tá na meia life? Ele normal, ele é um personagem nível 25 só. Né? No desafio 25. Já tá na meia life, estourado. Qual que era o problema principal de lutar contra ele? O fato dos poderes dele serem acerto automático. Sim. Ele ia virar pra qualquer um de vocês e controlar monstro, controlar pessoa e falar, ataca os seus coleguinhas. Se ele viesse pra mim e pro Murray e pra Lisbeth, a coisa ia ficar bem feia. Ia ficar bem feia. Por que que eu pedi essa preparação pra vocês? Se vocês não tivessem pedido preparação contra Charme no Rei Thoros, a primeira coisa que ele ia falar, vire meu aliado. Lhe ordeno que me ajude. Né? Preparação contra medo, ele ia dar um canalizar divindade, fazer um anãozinho mijar nas calças. Né? Invulnerabilidade foi o que salvou o anão de ficar tomando dano de um cara que já era invulnerável. O Maze fez ele ganhar tempo suficiente para ele raciocinar e se livrar dos aliados do cara, né? Se ele tivesse levado aliados com ele, não precisaria se preocupar com os aliados, com os outros clérigos, né? Desejo ajudou ele, o Blink ajudou ele a não tomar dano também, né? Meteoro, Sunburst também ajudaram bastante. E no caso dele, o que salvou ele foi a Toph ter ensinado o Lotus da Morte pra ele, que foi o que ele usou pra quebrar o altar. Né? Lembra que eu pedi pra vocês fazerem um último teste de inteligência pra ele? que na verdade foi um teste de arcana com dificuldade 25, que ele passou. Pra saber se era o altar. Pra ele se tocar de que tinha que destruir o altar. Quando vocês conseguiram fazer ele passar nesse teste, ele se tocou do altar e usou o Lotus da Morte pra destruir o altar. Se tivesse falhado em tudo isso, ele ia fazer a Lotus da Morte e não ia dissipar ela. Ele ia mandar a Lotus da Morte na Tef. Por quê? Porque ele estaria com a mente dominada pelo cara. Vai ser controlado até a gente perceber isso, mas já foi por pouco. E aí vocês iam ter que enfrentar o anãozinho e depois iam ter que lidar contra o tempo, com o tempo. E aí os caras iam estar muito mais poderosos e preparados pra tudo. Nossa. Ou seja, foi muita estratégia e uma boa sorte pra ajudar vocês nisso daí. E deu certo. E vocês se livraram numa batalha fluida. Menos mal. Vocês iam se fuder muito. E pessoal, Mangual da Exaustão. Ah, puf, tirei 15. Eu tenho mais 12 aqui. Você acertou? Eu acertei, ok. Nível de exaustão. Nossa. Eu quero esse Mangual. Você quer esse Mangual? Pode lá pegar. Eu acho que assim ele já foi. Quem tá aqui mais? Eu acho até que talvez o anão tenha pego. Depois eu vou ver se o anão pegou isso ou não. Talvez pode ser que já esteja com o anão e ele talvez queira dar de presente pra vocês. Certeza na pedra pra quebrar. Mas não, é spoiler dele. Não dá isso pra ninguém não, pelo amor de Deus. Ele podia ter roubado o mangual e batido na pedra no altar com o mangual, né? Aí o mangual fica cansado, exaustão, o altar fica cansado. Dá exaustão no altar, né? Dá exaustão no tinal, né? Dá exaustão no tinal. Bom, espero que vocês tenham se divertido hoje. Só um altar. É, o que precisava. Olha, eu fiquei com um cagaço. Não dá. Eu fiquei com um cagaço de vocês não pensarem em nada ou dar um bônus muito baixo e não dar certo. Cara, gente, não tava tirando 15 ou nada. Uma coisa é você pensar em coisas excelentes, outra coisa é você rodar o dado e tirar um valor. Então. Eu fiquei com um cagaço, eu fiquei realmente preocupado, porque podia acontecer. É, se ele não tirasse o dado valor suficiente do imune a medo, controle. O charme foi fundamental, cara, eu diria. Tudo que vocês pensaram ajudou, deu bônus pra ele. Mas o charme... Se não tivesse o charme, eu acho que eu não pediria nem rolagem. Aí talvez eu ia pedir uma rolagem contrária, do clérigo, pra ver se o clérigo ia pensar em simplesmente hipnotizar o anãozinho. E quando vocês resolveram chamar o anão e falar pra ele, ó, vai lá tudo que tem junto pra gente, aí o pai... Come on. Sim, é Dramin, dá uma condução. Peraí. Vou pegar o celular aqui.